Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 4, Capítulo 12. Em paralelo à conversa que surgiu sobre os direitos das mulheres, surgiram certas questões quanto à desigualdade de direitos no casamento, impróprias para serem discutidas diante das damas. Festsov havia abordado essas questões diversas vezes durante o jantar, mas Sergei Ivanovitch e Stepan Arkadyevitch cuidadosamente o afastaram delas. Quando se levantaram da mesa e as damas se retiraram, Festsov não as seguiu, mas, dirigindo-se a Alexei Alexandrovitch, começou a expor o principal fundamento da desigualdade. A desigualdade no casamento, em sua opinião, residia no fato de que a infidelidade da esposa e a infidelidade do marido são punidas desigualmente, tanto pela lei quanto pela opinião pública. Stepan Arkadyevitch aproximou-se apressadamente de Alexei Alexandrovitch e ofereceu-lhe um charuto. Não, eu não fumo, respondeu Alexei Alexandrovitch calmamente, e como se quisesse mostrar propositalmente que não tinha medo do assunto, virou-se para Piestsov com um sorriso frio. Imagino que tal visão tenha fundamento na própria natureza das coisas, disse ele e teria ido para a sala de estar. Mas nesse ponto, Turovitsin interrompeu repentina e inesperadamente a conversa, dirigindo-se a Alexei Alexandrovitch. Você ouviu falar, talvez, de Priatnikov? Perguntou Turovitsin, aquecido pelo champanhe que bebeu e aguardando há muito tempo uma oportunidade para quebrar o silêncio que o oprimia. Vassia Priatnikov, disse ele, com um sorriso bem-humorado nos lábios úmidos e vermelhos, dirigindo-se principalmente ao convidado mais importante, Alexei Alexandrovitch. Me disseram hoje que ele lutou um duelo com Kivitsky em Tver e o matou. Assim como sempre parece que a gente se machuca em um ponto sensível, Stepan Arkadyevitch sentiu agora que, por azar, a conversa recairia a qualquer momento sobre o ponto sensível de Alexei Alexandrovitch. Ele teria novamente afastado o cunhado, mas o próprio Alexei Alexandrovitch perguntou curioso. Sobre o que Priatnikov lutou? A esposa dele. Agiu como um homem, sim. Chamou ele e atirou nele. Ah, disse Alexei Alexandrovitch, indiferentemente e, erguendo as sobrancelhas, entrou na sala de estar. Que bom que você veio, disse Dolly com um sorriso assustado, encontrando-o na sala de estar. Preciso falar com você. Vamos sentar aqui. Alexei Alexandrovitch, com a mesma expressão de indiferença que lhe era dada pelas sobrancelhas levantadas, sentou-se ao lado de Daria Alexandrovna e sorriu afetadamente. Que sorte, disse ele, principalmente porque eu ia pedir licença e já estava de saída. Vou viajar amanhã. Daria Alexandrovna estava firmemente convencida da inocência de Ana e sentiu que empalidecia e que os lábios tremiam de fúria contra esse homem frio e sem sentimentos que, com tanta calma, tencionava desgraçar a sua amiga inocente. Alexei Alexandrovitch, disse ela, o olhando fixamente com uma resolução desesperada. Perguntei-lhe sobre Ana e você não me respondeu. Como ela está? Ela está, eu acredito, muito bem, Daria Alexandrovna. Respondeu Alexei Alexandrovitch sem olhar para ela. Alexei Alexandrovitch, me perdoe, não tenho direito. Mas amo Ana como uma irmã e a estimo. Eu lhe rogo, eu lhe suplico que me fale o que se passa entre vocês. O que aconteceu com ela? O que, que você encontrou de defeito nela? Alexei Alexandrovitch franziu a testa e, quase fechando os olhos, abaixou a cabeça. Presumo que seu marido lhe tenha explicado os motivos pelos quais considero necessário mudar minha atitude em relação a Anna Arkadievna. Disse ele, sem a olhar nos olhos, enquanto, com certo desprazer, lançava um olhar para Tcherbatsky, que cruzava a sala. Não acredito, não acredito, eu não posso acreditar nisso! Exclamou Dolly, apertando a sua frente e as mãos ossudas, uma na outra, num gesto enérgico. Levantou-se bruscamente e colocou as mãos sobre a manga de Alexei Alexandrovitch. Aqui, vão incomodar-nos. Vamos até ali, por favor. A emoção de Dolly produziu efeito sobre Alexei. Ele se levantou e a seguiu com certa docilidade até a sala de estudo das crianças. Sentaram-se junto à mesa, revestida por uma lona encerada, cortada por canivetes. Não acredito, não acredito nisso! Exclamou Dolly novamente, se esforçando para captar seu olhar, que se esquivava. Ora, é impossível não acreditar nos fatos, Darya Alexandrovna, respondeu, enfatizando a palavra fatos. Mas o que ela fez? Perguntou Darya Alexandrovna. O que foi exatamente o que ela fez? Bom, ela abandonou seu dever e enganou o marido. Foi isso que ela fez, disse ele. Não, não, nada disso, não pode ser, isso não é possível. Não, pelo amor de Deus, você deve estar enganado, disse Dolly, levantando as mãos às têmporas e fechando os olhos. Alexei Alexandrovitch sorriu friamente, apenas com os lábios, pretendendo expressar a ela e a si mesmo a firmeza de sua convicção. Mas essa calorosa defesa, embora não o pudesse abalar, lhe reabriu a ferida. Ele começou então a falar com mais veemência. É extremamente difícil estar enganado quando a própria esposa informa o marido sobre o fato. Ela o informa de que 8 anos de sua vida e um filho, tudo isso foi um erro, e que ela quer recomeçar a vida, disse ele com raiva, com bufo. Não, meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Isso não faz sentido. Darya Alexandrovna, disse ele, agora olhando de frente para o rosto bondoso e comovido de Dolly e sentindo que sua língua, sem querer, se desatava. Dolly, eu daria qualquer coisa para que ainda pudesse existir uma dúvida. Quando eu tinha dúvidas, era difícil para mim, porém era mais leve do que agora. Quando eu tinha dúvidas, havia esperança. Mas agora não há esperança nenhuma. E, no entanto, eu tenho dúvidas a respeito de tudo. Tantas dúvidas eu tenho a respeito de tudo que chego a odiar o meu próprio filho. E às vezes não acredito que ele seja meu filho. Eu estou muito, mas muito infeliz. Ele não precisava dizer isso. Darya Alexandrovna já tinha percebido, assim que olhou para o seu rosto. Ela sentiu pena dele e a fé na inocência da amiga vacilou. Ah, meu Deus! Isso é horrível! É horrível! Mas é mesmo verdade que o senhor se decidiu pelo divórcio? Decidi tomar medidas drásticas, sim. Não há mais nada que eu possa fazer. Nada que se possa fazer! Nada que se possa fazer! Repetiu ela, com lágrimas nos olhos. Não, não é assim! Exclamou. O que é horrível nesse tipo de infortúnio é que não se pode, como em qualquer outro, como na perda, na morte, carregar a sua cruz, pois nesse caso é preciso agir, disse ele, como que adivinhando o pensamento dela. É preciso sair dessa situação humilhante em que nos encontramos. Não se pode viver a três. Sim, eu entendo. Eu entendo isso muito bem, disse Dolly e abaixou a cabeça. Calou-se, pensando em si, no seu infortúnio doméstico, e de repente, com um gesto enérgico, levantou a cabeça e uniu as mãos num gesto de súplica. Mas espere, o senhor é cristão? Sendo assim, pense nela. O que será de Ana se o senhor a abandonar? Eu pensei sim, Daria, e pensei muito, disse Alexei Alexandrovitch. Manchas vermelhas surgiram em seu rosto e os olhos turvos a fitaram de frente. Darya Alexandrovna agora sentia pena dele com toda a sua alma. Eu fiz exatamente isso logo depois que fui informado por ela mesma da minha desonra. Eu deixei tudo como era antes. Eu a ofereci a possibilidade de que ela pudesse reparar seu erro. Eu tentei me esforçar para salvá-la. Mas de que adiantou? Ela não cumpriu nem a mais simples das minhas exigências. Observar a decência, disse inflamando-se. É possível salvar uma pessoa que não deseja ser salva? Mas se a natureza inteira está a tal ponto degradada e pervertida que a própria perdição parece a ela ser a salvação, o que, que eu posso fazer? Tudo, menos o divórcio, respondeu Darya Alexandrovna. Mas o que, que é tudo? Não, isso é horrível. Ela não será esposa de ninguém. Estará desgraçada. Mas, Darya, o que, que eu posso fazer? Perguntou Alexei Alexandrovich, levantando os ombros e as sobrancelhas. A lembrança da última falta da esposa o irritou de tal ponto que se tornou frio outra vez, como no início da conversa. Eu agradeço muito à senhora pelo seu interesse, mas já está na minha hora, disse, levantando-se. Não, espere. O senhor não pode levá-la à desgraça. Espere, por favor. Eu vou contar ao senhor a meu respeito. Eu casei com o meu marido e ele me enganava. No ódio, nos ciúmes, eu quis largar tudo, quis mesmo. Mas pensei melhor. E quem me ajudou? Foi Ana. Ana me salvou. E aqui estou, viva. Os filhos crescem com o pai. Eu tenho meu marido de volta, a família, e ele sente culpa. Sente a sua culpa, se torna mais casto, melhor, e assim eu vou vivendo. Eu perdoei ele, senhor. E o senhor também deve perdoar Ana. Alexei Alexandrovich ouvia, mas as palavras dela já não agiam sobre ele. Em sua alma, se ergueu de novo aquele ódio e rancor do dia em que tomou a decisão de se divorciar. Sacudiu a roupa, se limpando, e disse com voz alta e penetrante. Perdoar? Eu não posso perdoar, e eu nem quero. Isso seria totalmente injusto comigo. Eu fiz tudo por essa mulher, e ela simplesmente jogou tudo o que nós construímos na lama, que é a sua essência. Eu não sou um homem cruel, jamais odiei alguém, mas ela... Ela eu odeio com todas as forças da minha alma, e não a perdoarei, porque eu a odeio demais por todo o mal que me fez, exclamou com lágrimas de rancor na voz. Amai aqueles que vos odeiam, murmurou Darya Alexandrovna com vergonha. Alexei Alexandrovich sorriu com um desprezo. Ele já sabia disso havia muito tempo, mas não podia ser aplicado ao seu caso. Amai aqueles que vos odeiam, mas amar aqueles a quem odiamos é impossível. Perdoe-me se eu a decepcionei, Darya. A cada um já basta o próprio desgosto. E, tendo recuperado o domínio sobre si mesmo, Alexei Alexandrovich despediu-se tranquilo e se retirou. Capítulo 13. Quando se levantaram da mesa, Lievin quis ir para a sala de visitas atrás de Kitty. Mas ficou com receio de que ela não gostasse de ser cortejada de maneira tão evidente. Lievin permaneceu no círculo de homens, tomando parte da conversa geral e, sem olhar para Kitty, pressentia seus movimentos, seus olhares e o local em que estava na sala. Ele já começara a cumprir, e sem o menor esforço, a promessa que fez a Kitty, sempre pensar bem de todas as pessoas e sempre amar a todos. A conversa tratava da comuna camponesa russa, na qual Piestsov reconhecia um princípio especial, a que denominava princípio do couro. Lievin não concordava nem com Piestsov, nem com seu irmão, que, de um modo muito próprio a ele, reconhecia e não reconhecia a importância da comuna camponesa russa. Mas falou com os dois, tentando apenas reconciliá-los e abrandar suas objeções. Não lhe interessava nem um pouco aquilo que ele mesmo dizia, e menos ainda o que eles diziam, e só desejava uma coisa: que todos eles se sentissem bem satisfeitos. Lievin agora sabia que só existia uma coisa importante. Isso estava a princípio ali, na sala. Depois começou a mover-se e se deteve junto à porta. Sem se virar, Lievin sentiu um olhar dirigido para ele e um sorriso, e não pôde deixar de virar-se. Ela estava na porta, com Tcherbatsky, e olhava para ele. Pensei que caminhavam em direção ao piano, disse Lievin, aproximando-se. Aí está uma coisa de que sinto falta no campo, a música. Não, nós vínhamos apenas buscar o senhor e agradecer por ter vindo, disse ela, recompensando-o com um sorriso, como se fosse um presente. De que adianta discutir? Afinal, nunca uma pessoa consegue convencer a outra. Sim, eu concordo com isso, disse Lievin. Na maior parte das vezes, discutimos com ardor apenas porque não conseguimos, de maneira alguma, compreender o que exatamente o nosso interlocutor quer demonstrar. Lievin frequentemente notava que, em discussões entre pessoas muito inteligentes, após enormes esforços e um enorme dispêndio de sutilezas lógicas e palavras, os disputantes finalmente chegavam à conclusão de que aquilo que tanto lutavam para provar um ao outro já era conhecido por ambos desde o início da discussão, mas que gostavam de coisas diferentes e não definiam o que gostavam por medo de serem atacados. Ele frequentemente teve a experiência de repente, em uma discussão, compreender o que seu oponente gostava e, de imediato, gostar também, e imediatamente se ver concordando, e então todos os argumentos se desvaneciam como inúteis. Às vezes, também, ele experimentara o oposto, expressando finalmente o que ele próprio gostava, para o qual estava elaborando argumentos para defender, e por acaso, expressando-o bem e genuinamente, descobrira que seu oponente imediatamente concordava e parava de contestar sua posição. Isso era o que Lievin queria dizer. Kitty franziu a testa, esforçando-se para compreender, mas, assim que Lievin começou a explicar, ela entendeu. Eu entendo. É preciso saber o que está discutindo e do que se gosta, e então é possível. Ela adivinhou e expressou com perfeição o pensamento que Lievin havia formulado de modo confuso. Lievin sorriu, radiante. O assombrou muito a transição da discussão emaranhada e palavrosa entre seu irmão e Piestsov para essa forma de comunicação lacônica e clara, quase sem palavras, das ideias mais complexas. Tcherbatsky afastou-se deles e Kitty, aproximando-se de uma mesa de jogar cartas, sentou-se e, depois de tomar um giz na mão, pôs-se a riscar círculos em espiral sobre o feltro novo e verde. Retomaram a conversa do jantar, sobre a liberdade e as ocupações da mulher. Lievin concordava com a opinião de Daria Alexandrovna de que a jovem que não se casa encontra na sua família ocupações próprias a uma mulher. Comprovava isso com o fato de que nenhuma família pode prescindir de uma ajudante. Em toda a família, pobre ou rica, há e tem de haver babás, assalariadas ou parentes. Não, retrucou Kitty, ruborizada, mas fitando-o de modo ainda mais corajoso, com seus olhos sinceros. A jovem pode estar numa situação tal que ela não consiga entrar numa família sem humilhar-se, embora ela mesma. Lievin compreendeu a alusão. Ah, sim, disse ele. Sim. A senhora tem razão. A senhora tem razão. E assim compreendeu tudo o que Piestsov argumentara durante o jantar sobre a liberdade da mulher. Assim que viu no coração de Kitty o medo de ficar solteira, o medo da humilhação e como a amava, se solidarizou com aquele medo e com aquela humilhação, e prontamente renegou seus próprios argumentos. Seguiu-se um silêncio. Kitty continuava a riscar a mesa com giz, Seus olhos reluziam com um brilho sereno. Sob o efeito do estado de ânimo de Kitty, Lievin sentiu em todo o seu ser uma tensão de felicidade que aumentava sem parar. Ah, risquei a mesa toda, disse Kitty e, colocando o giz de lado, fez menção de se levantar. Como poderei ficar sozinho sem ela? Pensou Lievin com pavor e pegou o giz. Espere, disse, sentando-se à mesa. Eu queria, há muito tempo, lhe perguntar uma coisa. Fitou-a de frente, nos olhos meigos, embora assustados. Por favor, pergunte. Veja, disse Lievin e escreveu as letras iniciais. QASMRNPSQDNONM. Essas letras significavam: quando a senhora me respondeu, não pode ser, queria dizer nunca ou naquele momento. Obviamente, não havia a menor possibilidade de que ela conseguisse entender essa frase complexa, mas Lievin a fitou com tal expressão que sua vida parecia depender da compreensão daquelas palavras. Ela olhou para ele com ar sério, depois apoiou na mão a testa franzida e começou a ler. De vez em quando, dirigiu os olhos para Lievin, o interrogava com um olhar, como se dissesse: será o que estou pensando? Compreendi, disse Kitty, ruborizada. Que palavra é esta? Perguntou ele, apontando para o N, que significava a palavra nunca. Significa a palavra nunca, respondeu. Mas não é verdade. Lievin rapidamente apagou as letras, entregou a ela o giz e levantou-se. Ela escreveu NMENPDOR. Dolly já estava inteiramente consolada do desgosto causado pela conversa com Alexei Alexandrovitch quando viu essas duas figuras. Kitty, com o giz nas mãos e com um sorriso tímido e feliz, que olhava para Lievin, acima dela, e a bela figura de Lievin, curvado sobre a mesa, com os olhos ardentes de atenção dirigidos ora para a mesa, ora para Kitty. De repente, ele se tornou radiante. Compreendeu. Significava: naquele momento, eu não podia dar outra resposta. Fitou-a de modo interrogativo, tímido. Só naquele momento? Sim, respondeu o sorriso de Kitty. E agora? Perguntou Lievin. Pois bem, leia aqui. Direi o que eu gostaria. E gostaria muito. Escreveu as letras iniciais QOSPEPOQA, que significava: que o senhor possa esquecer e perdoar o que aconteceu. Ele tomou um giz com os dedos tensos, trêmulos, e depois de parti-lo ao meio, escreveu as letras iniciais do seguinte: nada tenho para esquecer e perdoar. Eu nunca deixei de amar a senhora. Kitty olhou para ele com um sorriso indescritível. Compreendi, respondeu num sussurro. Lievin sentou-se e escreveu uma grande frase. Kitty compreendeu tudo e, sem lhe perguntar, é isso? Pegou o giz e respondeu de imediato. Por longo tempo, Lievin não conseguiu compreender o que ela havia escrito e mirou os olhos de Kitty várias vezes. Estava estupefato de felicidade. Não conseguia encontrar a palavra que ela queria dizer, mas em seus olhos encantadores, radiantes de felicidade, ele viu tudo o que precisava saber. E escreveu três cartas. Mas mal havia terminado de escrever quando ela as leu por cima do braço, e ela mesma terminou e escreveu a resposta. Sim. Estão jogando o secretaire? Perguntou o velho príncipe, aproximando-se. Mas temos de ir, se quisermos chegar a tempo ao teatro. Lievin levantou-se e conduziu Kitty até a porta. Na conversa entre eles, tudo foi dito. Foi dito que ela o amava, que diria ao pai e à mãe, e que, no dia seguinte, Lievin viria visitá-los pela manhã. Capítulo 14. Quando Kitty partiu e Lievin ficou sozinho, sentiu tal inquietação sem ela e uma ânsia tão impaciente de chegar o mais rápido possível à manhã seguinte, quando a veria novamente e estaria comprometido com ela para sempre, que sentiu medo, como da morte, daquelas 14 horas que teria de passar sem ela. Era essencial que ele estivesse com alguém para conversar, para não ficar sozinho, para matar o tempo. Stepan Arkadievich teria sido a companhia mais agradável para ele, mas ele estava saindo, disse ele, para um sarau, na realidade para o balé. Lievin só teve tempo de lhe dizer que estava feliz, que o amava e que nunca, nunca esqueceria o que fez por ele. Os olhos e o sorriso de Stepan Arkadievich mostraram a Lievin que ele compreendia esse sentimento adequadamente. Ah, então ainda não é hora de morrer, disse Stepan Arkadievich, apertando a mão de Lievin com emoção. Não, disse Lievin. Daria Alexandrovna, também, ao se despedir dele, deu-lhe uma espécie de parabéns, dizendo: Como estou feliz por você ter encontrado Kitty novamente. É preciso valorizar os velhos amigos. Lievin não gostou dessas palavras de Daria Alexandrovna. Ela não conseguia entender o quão elevado e além dela tudo aquilo era, e não deveria ter ousado aludir a isso. Lievin se despediu deles, mas, para não ficar sozinho, se uniu ao irmão. Onde você está indo? Eu vou a uma reunião. Bem, eu vou com você. Posso? Para quê? Ah, ok. Pode ver. Disse Sergei Ivanovitch, sorrindo. O que houve com você hoje? Comigo? Ah, a felicidade é o meu problema, disse Lievin, abaixando o vidro da carruagem em que viajavam. Você não se importa, não é? É tão sufocante. A felicidade é o meu problema. Irmão, por que você nunca se casou? Sergei Ivanovitch sorriu. Estou muito contente. Ela parece ser uma moça simpática. Começou Sergei Ivanovitch. Não fale, não fale, não fale! Gritou Lievin, agarrando-o com as duas mãos pela gola da peliça e agasalhando-o melhor. Uma jovem simpática eram palavras tão simples, vulgares, tão incompatíveis com seu sentimento. Sergei Ivanovitch soltou uma risada alegre, algo raro nele. Bem, mas pelo menos posso dizer que estou muito feliz com isso. Amanhã vai poder, irmão. Amanhã e mais nada. Nada, nada. Silêncio. Disse Lievin e, depois de fechar novamente a gola do irmão, acrescentou. Eu gosto muito de você. E então, posso ir a essa reunião? É claro que pode. O que irão discutir hoje? Perguntou Lievin, sem parar de sorrir. Chegaram à reunião. Lievin escutou com o secretário, gaguejando. Leu a ata, que obviamente não entendia, mas, pelo rosto do secretário, Lievin percebeu que se tratava de um homem simpático, bondoso e gentil. Notava-se isso pelo modo como se confundia e se atrapalhava ao ler a ata. Em seguida, começaram os discursos. Discutiam a respeito da aprovação de certa verba e da construção de certas tubulações, e Sergei Ivanovitch melindrou dois membros e falou de modo triunfante e demorado. Outro membro, depois de escrever algo no papel, fez-se tímido a princípio, mas depois retrucou com muito veneno e de maneira primorosa. Em seguida, Sviajski, também estava lá, disse algo igualmente belo e nobre. Lievin escutava e percebia claramente que nem as verbas, nem as tubulações, nem nada daquilo existia, que eles não estavam nem um pouco irritados, que eram pessoas muito bondosas e simpáticas e que, entre eles, tudo se passava de modo bom e gentil. Não causavam embaraços uns aos outros e todos se sentiam satisfeitos. O admirável para Lievin era que, nesse dia, ele conseguia enxergar através daquelas pessoas e, por pequenos sinais, antes despercebidos, chegava a conhecer a alma de cada um deles e via claramente que eram todos bondosos. Sobretudo ao próprio Lievin, nesse dia, todos estimavam de uma forma extraordinária. Isso era bem visível pelo modo como falavam com ele, como o fitavam com carinho, com afeição, mesmo aqueles que não o conheciam. E então, está satisfeito? Perguntou Sergei Ivanovitch. Muito. Nunca imaginei que fosse tão interessante. Excelente. Incrível. Sviajski aproximou-se de Lievin e o convidou para tomar chá em sua casa. Lievin não conseguia de forma alguma entender e lembrar o que antes o desgostava em Sviajski. Que defeito via nele? Era inteligente e admiravelmente bondoso. Terei muito prazer, respondeu e perguntou pela esposa e pela cunhada. E por uma estranha associação de ideias, como na sua imaginação a ideia da cunhada de Sviajski se ligava ao casamento, ocorreu-lhe que não havia ninguém melhor do que a esposa e a cunhada de Sviajski para ouvi-lo falar da sua felicidade, e ficou muito contente de ir ao encontro delas. Sviajski indagou a respeito de seu empreendimento no campo, supondo, como sempre, não haver a menor possibilidade de descobrir na Rússia algo que já não tivesse sido descoberto na Europa, e dessa vez, para Lievin, isso não pareceu nem um pouco desagradável. Ao contrário, sentiu que Sviajski tinha razão, que todo aquele empreendimento era insignificante, e notou a surpreendente brandura e ternura com que Sviajski evitava declarar suas razões. As senhoras de Sviajski estavam especialmente gentis. Lievin teve a impressão de que elas já sabiam de tudo e se solidarizavam com ele, mas nada diziam apenas por uma questão de delicadeza. Ficou em companhia deles por uma hora, duas horas, três horas, conversando sobre vários assuntos, mas tendo em mente apenas aquilo que enchia sua alma, sem notar que os aborrecia tremendamente e que já passara, havia muito tempo, da hora de ir dormir. Sviajski levou-o até a porta, bocejando, espantado com o estranho estado de ânimo do amigo. Já era mais de uma hora. Lievin voltou ao hotel e se assustou ao pensar como agora, sozinho, com a sua impaciência, teria que esperar 10 horas até estar na presença de Kitty. O lacaio escalado para o turno da noite acendeu para eles as velas e fez menção de sair, mas Lievin o deteve. Esse criado, Yegor, a quem antes Lievin não havia notado, se revelou um homem muito inteligente, correto e, o mais importante, bondoso. E então, Yegor, é verdade que não vai dormir? O que fazer? É nossa obrigação. Na casa de um senhor, é mais tranquilo. Em compensação, ganha-se mais aqui. Verificou-se que Yegor tinha uma família, 3 meninos e uma filha costureira, a qual ele queria casar com o vendedor da loja de um correiro. Aproveitando a ocasião, Lievin comunicou a Yegor sua tese de que, no casamento, o principal é o amor e, com o amor, sempre haverá felicidade, porque a felicidade só existe no interior da própria pessoa. Yegor ouviu isso com atenção e, pelo visto, compreendeu plenamente o pensamento de Lievin, mas, a fim de corroborar tal ideia, fez a observação surpreendente para Lievin de que, quando morava em casa de bons senhores, sempre esteve satisfeito com seus senhores e agora também se sentia plenamente satisfeito com seu patrão, embora fosse um francês. Que homem incrivelmente bondoso, pensou Lievin. Bem, e você, Yegor? Quando se casou, você já amava sua esposa? Como é que não ia amar? Respondeu Yegor. E Lievin viu que Yegor se encontrava também no estado de exaltação e tensionava expressar todos os seus sentimentos íntimos. Minha vida também é uma coisa incrível. Desde a infância, começou com os olhos brilhando, obviamente contagiado pelo entusiasmo de Lievin, assim como as pessoas se contagiam com o bocejo. Mas nesse momento soou uma campainha. Yegor saiu e Lievin ficou só. Não havia comido quase nada no jantar. Se recusou a tomar chá e a ceia na casa de Sviajski, mas não conseguiu pensar em cear. Não dormiu na noite anterior mas não conseguia nem pensar em dormir. O quarto estava fresco, mas ele respirava com abafamento. Escancarou a janela e sentou-se à mesa em frente a ela. Além do telhado coberto de neve, via-se uma cruz com arabescos desenhados e, acima dela, um triângulo ascendente da constelação do Cocheiro, com a luz amarela e brilhante da estrela Cabra. Olhava ora para a cruz, ora para a estrela, inspirava o ar fresco da friagem noturna que entrava no quarto em lufadas regulares e, como num sonho, seguiu as imagens e as lembranças que surgiam em sua imaginação. Quando já passava das 3 horas, ouviu passos no corredor e voltou os olhos para a porta. Era Miaskin, um jogador conhecido seu, que voltava do clube. Ele caminhava com ar soturno, de sobrancelhas franzidas e expectorava. Coitado, um infeliz, pensou Lieve, e lágrimas subiram aos seus olhos, de amor e de pena por aquele homem. Pensou em falar com ele, consolá-lo, mas, ao lembrar que estava só de camisa, pensou melhor e sentou-se de novo, para banhar-se com ar frio e contemplar a forma da cruz, deslumbrante e silenciosa, mas para ele, repleta de significado, e a estrela amarela e brilhante que se erguia. Depois das 6 horas, ouviu-se o rumor dos enceradores do chão. Começaram a tocar as campainhas que chamavam o serviço de quarto, e Lieve, que começava a sentir frio, fechou a janela, lavou-se e se vestiu para sair. Capítulo 15. As ruas ainda estavam vazias. Lieve foi à casa dos Tcherbatsky. As portas de visitas estavam fechadas e todos dormiam. Ele voltou, entrou novamente em seu quarto e pediu café. O criado do dia, não Yegor desta vez, trouxe-o para ele. Lieve teria começado a conversar com ele, mas uma campainha tocou para o criado e ele saiu. Lieve tentou tomar café e colocar um pouco de pão na boca, mas sua boca estava completamente perdida sobre o que fazer com o pão. Lieve, rejeitando o pão, vestiu seu casaco e saiu novamente para uma caminhada. Eram 9 horas quando ele chegou à escadaria dos Tcherbatsky pela segunda vez. Eles tinham acabado de acordar em casa e o cozinheiro saiu para fazer compras. Ele tinha que aguentar pelo menos mais 2 horas. Durante toda aquela noite e manhã, Lievin viveu em perfeita inconsciência e sentiu-se completamente liberto das condições da vida material. Não comera nada durante um dia inteiro. Não dormira durante 2 noites. Passou várias horas despido no ar gelado e sentia-se não apenas mais revigorado e forte do que nunca, mas também totalmente independente do seu corpo. Movia-se sem esforço muscular e sentia-se capaz de fazer qualquer coisa. Estava convencido de que poderia voar para cima ou levantar a quina da casa se necessário. Passou o resto do tempo na rua, olhando incessantemente para o relógio e olhando ao redor. E o que ele viu então, nunca mais viu. Principalmente as crianças indo para a escola, as pombas azuladas voando dos telhados para a calçada e os pãezinhos cobertos de farinha, estendidos por uma mão invisível, o tocaram. Aqueles pães, as pombas e aqueles 2 meninos não eram criaturas terrenas. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. O menino correu em direção à pomba e olhou sorrindo para Lieve. A pomba, com bater de asas, disparou para longe, brilhando ao sol, em meio a grãos de neve que tremulavam no ar, enquanto de uma janelinha vinha um cheiro de pão fresco e os pães eram postos para fora. Tudo isso era tão extraordinariamente agradável que Lieve riu e chorou de alegria. Depois de dar uma grande volta pela Travessa Gazetny e pela Kislovka, ele retornou mais uma vez ao hotel e, depois de colocar o relógio à sua frente, sentou-se à espera das 12 horas. No quarto vizinho, falavam sobre certas máquinas, sobre embustes, e tossiam com a tosse matinal. Não entendiam que o ponteiro já se aproximava das 12 horas. O ponteiro chegou lá. Lieven saiu para a rua. Os cocheiros, pelo visto, sabiam de tudo. Com rostos felizes, cercaram Lieve, discutindo entre si e oferecendo seus serviços. Tentando não ofender os outros cocheiros e prometendo contratar seus serviços mais tarde, Lieven tomou um deles e mandou tocar para a casa dos Tcherbatsky. O cocheiro parecia encantador. Com a gola branca da camisa, que se mostrava por baixo do cafetã, retesada em torno do pescoço roliço, vermelho e robusto. O trenó desse cocheiro era alto, confortável, e nunca mais Lieven viajou num trenó semelhante. E o cavalo era bom e pelejava para correr, mas não saía do lugar. O cocheiro conhecia a casa dos Tcherbatsky e, com uma reverência toda especial por aquele passageiro, depois de girar o braço e gritar, freou bruscamente diante do portão. O porteiro dos Tcherbatsky seguramente sabia de tudo. Percebia-se pelo sorriso de seus olhos e pelo modo como disse. — Ora, viva! Há quanto tempo o senhor não aparece, Konstantin Dmitrich? Não só sabia de tudo, como pelo visto, se regozijava e fazia força para esconder a sua alegria. Depois de fitar seus gentis olhos de velho, Lieven compreendeu ainda algo de novo em sua própria felicidade. — Acordaram? — Sim, entre, por favor. — Deixe isto aqui, disse, sorrindo, quando Lieven quis voltar-se para pegar o chapéu. Aquilo significava alguma coisa. — A quem devo anunciar o senhor? Perguntou o lacaio. O lacaio, embora jovem e dandy, como são os novos lacaios, era um homem muito bondoso e correto, e também compreendia tudo. A princesa, ao príncipe, não, a jovem princesa, disse Lieven. A primeira pessoa que viu foi Mademoiselle Linon. Ela atravessou a sala e seu rosto e seus cachinhos reluziam. Mal Lieven começou a dizer algo a ela, e de repente, através da porta, ouviu-se o rumor de um vestido e Mademoiselle Linon desapareceu da visão de Lieven e um alegre temor ante a aproximação da sua felicidade o contagiou. Mademoiselle Linon apressou-se e, afastando-se dele, saiu por outra porta. Assim que saiu, passos muito rápidos e leves ressoaram sobre o parquet e a felicidade de Lieven, sua vida, ele mesmo, o melhor de si mesmo, aquilo que almejava e desejava havia tanto tempo, aproximou-se cada vez mais depressa. Ela não caminhava, mas sim, movida por uma força invisível, voava ao encontro de Lieven. Ele viu apenas os seus olhos brilhantes e sinceros, assustados com a própria alegria do amor, e enchia também o coração dele. Aqueles olhos brilhavam cada vez mais próximos, cegando Lieven com a sua luz do amor. Ela parou já bem perto dele, o tocando. Suas mãos ergueram-se e pousaram nos ombros de Lieven. Ela fez tudo o que pôde. Correu ao encontro dele e se rendeu inteira, tímida, exultante. Ele a abraçou e apertou os lábios contra a sua boca, que procurava o beijo dele. Também ficou acordada a noite inteira e a manhã toda, à espera dele. A mãe e o pai haviam concordado sem nenhuma objeção e ficaram felizes com a felicidade da filha. Ela o esperava. Queria ser a primeira a lhe anunciar a felicidade, a sua e a dele. Preparou-se para encontrá-lo sozinha e se alegrava com essa ideia. Se acanhava e se envergonhava, e ela mesma não sabia o que ia fazer. Ouviu os passos e a voz dele e se pôs à espera atrás da porta, enquanto Mademoiselle Linon saía. Mademoiselle Linon saiu, sem pensar, sem indagar a si mesma como nem o que, veio ao encontro dele e fez o que fez. — Vamos falar com mamãe? — disse ela, tomando-o pela mão. Durante muito tempo, Lieven nada conseguiu falar, não só porque temia corromper com palavras a elevação do seu sentimento, mas também porque, toda vez que queria falar alguma coisa, em lugar de palavras, sentia subirem aos seus olhos lágrimas de felicidade. Segurou a mão dela e a beijou. — Será mesmo verdade? — disse ele, enfim, com a voz abafada. — Não consigo acreditar que você me ama. Ela sorriu daquele você e da timidez com que ele a olhava. Sim, pronunciou ela lentamente, de maneira significativa. Estou tão feliz. Sem soltar a mão de Levin, ela entrou na sala de visitas. Ao vê-los, a princesa respirou mais depressa. Logo desatou a chorar e logo desatou a rir. E, com passos tão vigorosos que Levin até se espantou, correu ao seu encontro e, depois de segurar a cabeça de Levin entre as mãos, o beijou e molhou com lágrimas as faces dele. Então, tudo se resolveu. Estou feliz. A ame, meu filho. Estou feliz, Kitty. Ora, bem depressa se arranjaram, hein? Disse o velho príncipe, esforçando-se para se mostrar indiferente. Mas Lieven notou que os seus olhos estavam úmidos quando se dirigiu a ele. Eu, há muito, muito tempo. Eu sempre desejei isso, disse ele, segurando a mão de Lieven e puxando-o para si. Ainda quando essa cabeça oca aqui, cismou de... Papai! Gritou Kitty e tapou-lhe a boca com as mãos. Está bem, não vou falar, disse ele. Eu estou muito, muito, muito fe... Ah, espere, que tolo eu sou! Abraçou Lieven, beijou o rosto da filha, a mão, de novo o rosto e a abençoou com o sinal da cruz. E se apoderou de Levin um novo sentimento de amor por aquele homem, antes estranho a ele, o velho príncipe, quando viu como Kitty beijava, carinhosa e demoradamente, sua mão carnuda. Capítulo 16. A princesa sentou-se na poltrona, em silêncio, e sorria. O príncipe sentou-se ao seu lado. Kitty ficou de pé junto à poltrona do pai, sem soltar a sua mão. Todos ficaram em silêncio. A princesa foi a primeira a pôr tudo em palavras e traduzir todos os pensamentos e sentimentos em termos de questões práticas. E a todos, igualmente. Isso pareceu estranho e até penoso no primeiro momento. E então, quando será? É preciso dar a bênção e fazer o anúncio. Quando será o casamento? O que acha, Alexander? Aí está ele, disse o velho príncipe, apontando para Lieven. Este aqui é o personagem principal. Quando? Repetiu Lieven, ruborizando-se. Amanhã? Se os senhores perguntam minha opinião, então para mim, hoje e a bênção, amanhã o casamento. Ora, Monsieur, não diga tolices. Bem, daqui uma semana, então? Ele deve estar louco. Não, por quê? Ora, por favor, disse a mãe, sorrindo de alegria com aquela pressa. E o enxoval? Terá mesmo de haver um enxoval e tudo mais? Pensou Lieven com horror. Mas afinal, poderá o enxoval, a bênção e tudo mais estragar a minha felicidade? Não há nada que possa fazer em relação a isso. Lançou um olhar para Kitty e notou que a ideia do enxoval não a ofendeu nem um pouco. Pois então, se é necessário, que seja, pensou. Na verdade, eu nada sei, apenas expressei o meu desejo, disse Lieven, desculpando-se. Decidiremos depois. Agora é preciso dar a bênção e fazer o anúncio. Assim deve ser. A princesa aproximou-se do marido, o beijou e quis sair, mas ele a segurou, a abraçou e, com carinho, como um jovem apaixonado, beijou-a várias vezes, sorrindo. Os velhos, pelo visto, ficaram confusos por um momento, sem saber ao certo se eram eles de novo os apaixonados ou apenas a sua filha. Quando o príncipe e a princesa saíram, Lieven aproximou-se de sua noiva e segurou sua mão. Dessa vez, dominou-se e conseguiu falar, e precisava muito falar com ela. Mas o que disse não foi, em absoluto, o que precisava dizer. Eu tinha certeza de que isso aconteceria. Nunca alimentei esperanças, mas, no fundo da minha alma, sempre estive convencido, disse ele. Creio que isso estava predestinado. E eu? Perguntou ela. Mesmo quando... Deteve-se e de novo prosseguiu, o fitando resoluta com seus olhos sinceros. Mesmo quando eu rechacei minha própria felicidade, sempre amei só ao Senhor, mas foi levada por um arrebatamento. Eu preciso falar. O senhor pode esquecer isso? Talvez assim tenha sido melhor. A senhora tem muito a perdoar em mim. Tenho de contar à senhora. Era uma das coisas que decidiu contar a ela. Decidiu contar, desde os primeiros dias, duas coisas. Que não era tão puro como ela e também que não acreditava em Deus. Era doloroso, mas julgava que devia contar essas duas coisas. Não, agora não. Depois falamos sobre isso, disse ele. Está bem, depois então. Mas não deixe de me contar. Não tenho medo de nada. Preciso saber tudo. Agora, tudo está resolvido. Ele concluiu a frase. Está resolvido que a senhora me aceitará como quer que eu seja. Não desistirá de mim, sim? É claro, claro que sim. A conversa foi interrompida por Mademoiselle Linon, que, com um sorriso terno, embora fingido, veio parabenizar sua discípula predileta. Mal havia saído quando vieram os criados dar os parabéns. Depois vieram parentes e teve início aquele ditoso tumulto, do qual Lieve não emergiu senão um dia após o casamento. Sentia-se o tempo todo desconcertado, incomodado, mas a tensão da felicidade aumentava sem cessar. Sentia o tempo todo que se exigia dele muita coisa que ignorava e fazia tudo o que lhe diziam, e tudo isso lhe trazia muita felicidade. Pensava que o seu casamento nada teria de parecido com os outros, que as circunstâncias habituais de um casamento estragariam sua felicidade especial. Mas acabou por fazer o mesmo que os outros e sua felicidade com isso apenas aumentava e se tornava cada vez mais especial e não tinha nem teria nada de semelhante às outras. Agora precisamos de balas, disse Mademoiselle Linon. E Lieven saiu para comprar balas. Puxa, estou muito contente, disse Sviajski. Recomendo ao senhor comprar buquês com fome. Mas é preciso? E foi ao fome. O irmão lhe disse que era preciso tomar dinheiro emprestado porque haveria muitas despesas. Presentes. Mas é preciso dar presentes? E correu à loja do Food. E na confeitaria, na loja de fome e na Food, via que o esperavam, que estavam felizes por ele e que celebravam sua felicidade, assim como todos com quem tratava naqueles dias. Era extraordinário não só que todos os estimassem, mas também que todos os que antes eram antipáticos, frios, indiferentes, se mostrassem maravilhados com ele, cedessem a todas as suas vontades, tratassem com carinho e delicadeza o seu sentimento e partilhassem a sua convicção de que era um homem mais feliz do mundo, porque sua noiva era o máximo da perfeição. O mesmo sentia Kitty. Quando a condessa Nordston se permitiu insinuar que teria desejado um noivo melhor, Kitty se inflamou a tal ponto e demonstrou de modo tão convincente que não podia haver no mundo ninguém melhor do que Lieve, que a condessa Nordston teve de admiti-lo e, em presença de Kitty, nunca deixava de sorrir, maravilhada, quando encontrava Lieven. A confissão que ele havia prometido foi o único incidente doloroso daquela época. Ele consultou o velho príncipe e, com a sua autorização, entregou a Kitty seu diário, no qual estava escrita a confissão que o torturava. Ele havia escrito esse diário na época pensando em sua futura esposa. Duas coisas o angustiavam: sua falta de pureza e sua falta de fé. Sua confissão de descrença passou despercebida. Kitty era religiosa, nunca duvidou das verdades da religião, mas sua descrença externa não a afetava nem um pouco. Por amor, ela conhecia toda a alma dele e em sua alma ela via o que queria. E que tal estado de espírito fosse chamado de descrente era para ela um assunto sem importância. A outra confissão, sim, esta a fez chorar amargamente. Lieven, não sem uma luta interior, entregou-lhe seu diário. Sabia que entre ele e ela não podia e não devia haver segredos e por isso decidiu que assim deveria ser. Mas não se deu conta do efeito que isso teria sobre ela. Não se colocou em seu lugar. Pois somente quando, naquela mesma noite, chegou à casa deles, em frente ao teatro, entrou no quarto dela e viu seu rosto doce, lamentável e manchado de lágrimas, miserável pelo sofrimento que ele causou e que nada podia desfazer, que sentiu o abismo que separava seu passado vergonhoso da pureza de pomba dela, e ficou horrorizado com o que fez. Leve! Leve daqui esses livros horríveis! Disse ela, rechaçando os cadernos que estavam sobre a mesa à sua frente. Para que o senhor me mostrou isso? Não, apesar de tudo, é melhor assim, acrescentou, compadecida diante do rosto desesperado de Levin. Mas isso é horrível! Ele baixou a cabeça e ficou em silêncio. Não conseguia falar nada. A senhora não vai me perdoar, né? Murmurou. Não, eu perdoei, mas é horrível. Contudo, a felicidade de Levin era tão imensa que aquela confissão não a abalou. Apenas lhe deu um novo prisma. Kitty lhe perdoou, mas, daí em diante, ele se considerava ainda mais indigno dela, se curvava moralmente ainda mais diante dela e dava um valor ainda mais alto à sua felicidade merecida. Capítulo 17. Repassando inconscientemente na memória as conversas que teve durante e após o jantar, Alexei Alexandrovich retornou ao seu quarto solitário. As palavras de Daria Alexandrovna sobre o perdão só lhe causaram aborrecimento. A aplicabilidade ou não do preceito cristão ao seu caso era uma questão complexa demais para ser discutida levianamente, e essa questão já havia sido respondida negativamente por Alexei Alexandrovich há muito tempo. De tudo o que havia sido dito, o que mais lhe ficou na memória foi a frase do estúpido e bondoso Turovitsin. Agiu como um homem, sim. Chamou-o e atirou nele. Aparentemente, todos compartilhavam esse sentimento, embora por educação não o tivessem expressado. Mas o assunto está resolvido, é inútil pensar nisso, disse Alexei Alexandrovich para si mesmo. E, pensando apenas na viagem que tinha pela frente e no trabalho de revisão que precisava fazer, entrou em seu quarto e perguntou ao porteiro que o acompanhava onde estava seu homem. O porteiro respondeu que o homem tinha acabado de sair. Alexei Alexandrovich ordenou que lhe trouxessem chá, sentou-se à mesa e, pegando o guia, começou a considerar o caminho de sua viagem. Dois telegramas, disse seu criado, entrando na sala. Peço desculpas, excelência. Eu tinha acabado de sair. Alexei Alexandrovich pegou os telegramas e os abriu. O primeiro dava notícia da nomeação de Stremov exatamente para o cargo que Karenin almejava. Alexei Alexandrovich jogou fora a mensagem e, ruborizado, levantou-se e pôs-se a caminhar pelo quarto. Júpiter enlouquece aqueles a quem quer perder, disse ele, subentendendo na palavra Júpiter as pessoas que haviam contribuído para tal nomeação. Não se aborrecia por não ter recebido aquele cargo, por ter sido flagrantemente posto à margem, mas o desgostava e lhe causava surpresa não perceberem que o tagarela e frasista Stremov era a pessoa menos habilitada para o cargo. Como não percebiam que punham a perder o seu próprio prestígio com essa nomeação? Mais alguma coisa da mesma espécie, disse consigo com amargura enquanto abria a segunda mensagem. Era um telegrama da esposa. O remetente, em lápis azul, Ana, bateu em seus olhos antes de qualquer outra coisa. Estou morrendo. Eu lhe peço, suplico que venha. Morrerei mais tranquila com o perdão. Leu ele até o fim. Sorriu com desprezo e jogou fora o telegrama. Não podia haver nenhuma dúvida de que era uma mentira e um ardil, como lhe pareceu desde o primeiro minuto. Não há mentira de que ela não seja capaz. Deve estar perto de dar à luz. Talvez esteja com uma doença de gravidez. Mas qual é o propósito deles? Legitimar a criança? Comprometer-me e impedir o divórcio? Pensou. Mas diz algo como estou morrendo? Releu o telegrama e de repente o sentido direto do que estava dito na mensagem o atingiu. E se for verdade? Disse consigo. E se for verdade que, no instante da agonia e à beira da morte, ela se arrependeu sinceramente e eu, tomando isso por mentira, me recusasse a voltar, seria não só cruel, e todos me condenariam, como também seria uma tolice de minha parte. Piotr, chame uma carruagem. Estou indo para Petersburgo, disse ele ao seu criado. Alexei Alexandrovich decidiu que iria a Petersburgo ver a esposa. Se a doença dela fosse uma farsa, ele não diria nada e partiria novamente. Se ela estivesse realmente em perigo e quisesse vê-lo antes de morrer, ele a perdoaria. Se a encontrasse viva, ele pagaria os últimos impostos se chegasse tarde demais. Durante todo o caminho, ele não pensou mais no que deveria fazer. Com uma sensação de cansaço e impureza da noite passada no trem, na neblina inicial de Petersburgo, Alexei Alexandrovich atravessou a Nevsky deserta e olhou fixamente para a frente, sem pensar no que o aguardava. Não conseguia pensar nisso porque, ao imaginar o que aconteceria, não conseguia afastar a ideia de que a morte dela eliminaria imediatamente toda a dificuldade de sua situação. Padeiros, lojas fechadas, taxistas noturnos, carregadores varrendo as calçadas passaram diante de seus olhos e ele observava tudo, tentando abafar o pensamento do que o aguardava e do que não ousava esperar, e ainda assim esperava. Subiu a escada, um trenó e uma carruagem com o cocheiro dormindo estavam estacionados na entrada. Ao entrar, Alexei Alexandrovich, por assim dizer, tirou sua resolução do canto mais remoto de sua mente e a dominou completamente. Seu significado era: se for uma farsa, então acalme o desprezo e a partida. Se for verdade, faça o que é necessário. O porteiro abriu a porta antes que Alexei Alexandrovich tocasse a campainha. O porteiro, Petrov, também chamado de Kapitonich, tinha um aspecto estranho de sobrecasaca velha, sem gravata e de chinelos. Como está a sua patroa? Ontem teve um parto bem sucedido. Alexei Alexandrovich se deteve e se empalideceu. Compreendeu então com que força desejava a morte de Ana. E a saúde? Cornier, com o avental da manhã, desceu a escada correndo. Muito mal, respondeu. Ontem houve um conselho de médicos e agora um médico está aqui. Tragam minhas bagagens, ordenou Alexei Alexandrovich, e experimentando certo alívio com a notícia de que, apesar de tudo, havia uma esperança de morte, entrou no vestíbulo. No cabide havia um casaco militar. Alexei Alexandrovich notou e perguntou: quem está aqui? O médico, a parteira e o conde Vronsky. Alexei Alexandrovich passou para os aposentos internos. Na sala não havia ninguém. Ao som dos seus passos, a parteira saiu do gabinete da esposa com uma touca de fitas lilazes. Aproximou-se de Alexei Alexandrovich e, com a familiaridade gerada pela vizinhança da morte, tomou-o pela mão e conduziu-o na direção do quarto. Graças a Deus que o senhor chegou! Só fala do senhor o tempo todo, disse ela. Tragam-me gelo, rápido! Soou do quarto a voz autoritária do médico. Alexei Alexandrovich atravessou o gabinete da esposa. Sentado junto à mesa, apoiado de lado no espaldar de uma cadeira baixa, estava Vronsky e, com o rosto coberto pelas mãos, chorava. Levantou-se de um salto ao som da voz do médico, afastou as mãos do rosto e viu Alexei Alexandrovich. Ao ver o marido, ele se perturbou de tal forma que sentou outra vez. Encolheu a cabeça entre os ombros, como se quisesse sumir, mas fez um esforço, levantou-se e disse: ela está morrendo. Os médicos disseram que não há esperança. Eu estou inteiramente à disposição do senhor, mas, por favor, eu lhe suplico, permita que eu fique. De resto, estou às suas ordens. Alexei Alexandrovich, ao ver as lágrimas de Vronsky, senti um acesso daquela perturbação de espírito que a visão do sofrimento alheio lhe causava e, virando o rosto, sem ouvir as palavras de Vronsky, avançou depressa rumo à porta. Do quarto, ouviu-se a voz de Anna, que dizia alguma coisa. Sua voz soava alegre, animada, com uma entonação extraordinariamente precisa. Alexei Alexandrovitch entrou no quarto e se aproximou da cama. Ela estava deitada, com o rosto virado para ele. As faces se tingiram de um rubor, os olhos brilhavam, as mãozinhas brancas que se deixavam ver através dos punhos da blusa brincavam com a beirada da colcha, torcendo-a. Parecia não só estar saudável e fresca, como também no seu melhor estado de ânimo. Falava ligeiro, com voz sonora e entonação extraordinariamente regular e comovida. Pois o Alexei? Eu me refiro a Alexei Alexandrovitch. Que destino estranho e terrível haver dois Alexeis, não é verdade? O Alexei não me rejeitaria. Eu esqueceria, ele perdoaria. Mas por que ele não vem? Ele é bom. Ele nem mesmo sabe como é bom. Ah, meu Deus, que tristeza. Dê-me água. Rápido, rápido. Ah, vai ser ruim para ela, para minha menina. Pois bem, dêem a ela uma ama de leite. Muito bem, eu concordo. Assim é até melhor. Ele virá. Vai ser penoso para ele, mas ele virá ver a menina. Levem-na. Anna Arkadyevna, ele chegou. Aqui está ele. Disse a parteira, tentando chamar a atenção de Anna para Alexei Alexandrovitch. Ah, que absurdo! Prosseguiu Anna, sem ver o marido. Tragam-me a menina! Tragam-me! Ele ainda não chegou. Vocês dizem que ele não me perdoará porque eu não o conhecem. Ninguém o conhecia, só eu. E isso era doloroso para mim. É preciso conhecer os olhos dele. Serioja tem olhos assim também, e por isso eu não consigo olhar para eles. Já deram jantar para Serioja? Pois sei que todos se esquecem disso. Ele não esqueceria. É preciso transferir Serioja para o quarto do canto e pedir a Mariette que durma com ele. De repente, ela se contraiu, calou-se e, com o terror, como se esperasse levar uma pancada, como se quisesse defender-se, ergueu as mãos na direção do rosto. Tinha visto o marido. Não, não, começou a falar. Eu não tenho medo dele. Tenho medo da morte. Alexei, vem aqui. Tenho pressa porque tenho pouco tempo. Só me resta viver mais um pouco. Logo começará a febre e não terei mais compreensão de nada. Agora compreendo. Compreendo tudo e vejo tudo. O rosto enrugado de Alexei Alexandrovitch tomou uma expressão de sofrimento. Assegurou pela mão e tentou dizer algo, mas nada conseguiu falar. Seu lábio inferior tremia enquanto ele continuava a lutar contra a sua comoção, e só de quando em quando olhava de relance para Anna. A cada vez que olhava, via os olhos dela que o fitavam com tamanha compaixão e com uma ternura tão exaltada como nunca havia visto antes. Espere um minuto. Você não sabe. Fique um pouco. Fique. Ela parou, como se estivesse reunindo suas ideias. Sim, ela começou. Sim, sim, sim. Era isso que eu queria dizer. Não se surpreenda comigo. Continuo a mesma. Mas a outra mulher em mim, tenho medo dela. Ela amava aquele homem. E eu tentei odiar você. E não consegui esquecer aquela que costumava ser. Eu não sou essa mulher. Agora sou eu mesma. Toda eu mesma. Estou morrendo agora. Sei que morrerei. Pergunte a ele. Mesmo agora eu sinto. Veja aqui. Os pesos nos meus pés, nas minhas mãos, nos meus dedos. Ah, meus dedos. Vejam como são enormes. Mas tudo isso logo acabará. Eu só quero uma coisa. Por favor, me perdoe. Me perdoe completamente. Sou terrível. Mas minha ama costumava me dizer... A Santa Mártir, qual era o nome dela? Ela era pior. E eu irei para Roma, a um deserto. E lá não causarei problemas a ninguém. Apenas levarei Serioja e a pequena. Não, você não pode me perdoar. eu sei, não pode ser perdoado. Não, não, vá embora. Você é bom demais. Ela segurou a mão dele com uma das mãos em chamas, enquanto o empurrava com a outra. A agitação nervosa de Alexei Alexandrovich ia aumentando cada vez mais e já havia chegado a tal ponto que ele parou de lutar contra ela. De repente, sentiu que o que considerava agitação nervosa era, ao contrário, um estado espiritual feliz que lhe proporcionava, de repente, uma nova felicidade que ele jamais conheceu. Não acreditava que a lei cristã que tentara seguir durante toda a vida lhe ordenasse perdoar e amar seus inimigos, mas um alegre sentimento de amor e perdão por seus inimigos lhe preencheu o coração. Se ajoelhou e, apoiando a cabeça na curva do braço dela, que o queimava como fogo através da manga, soluçou como uma criança. Ela o abraçou, aproximou-se dele e, com orgulho desafiador, ergueu os olhos. Aqui está ele. Eu sabia. Agora, adeus a todos. Adeus. Eles vieram outra vez. Por que não vão embora? Tirem de mim. Tirem de cima de mim esses mantos de pele. O médico afastou os braços dela, deitou-a cuidadosamente sobre o travesseiro e cobriu-a até os ombros. Ana deitou-se de costas docilmente e olhava para a frente com um olhar brilhante. Lembre-se só de uma coisa, de que eu só precisava de perdão. Eu não quero mais nada. Por que ele não vem? Recomeçou Ana, virando-se para a porta na direção de Vronsky. Venha, aproxime-se, dê a mão a ele. Vronsky aproximou-se da beira da cama e, depois de olhar para Ana, cobriu de novo o rosto com as mãos. Descubra o rosto. Olhe para ele. É um santo, disse ela. Vamos, descubra. Descubra o rosto. Exclamou Severa. Alexei Alexandrovich, descubra o rosto dele. Quero vê-lo. Alexei Alexandrovich segurou as mãos de Vronsky e afastou-as do rosto, correndo pela expressão de sofrimento e de vergonha que nele havia. Dê a mão a ele. Perdoe. Alexei Alexandrovich lhe deu a mão, sem conter as lágrimas que escorriam de seus olhos. Graças a Deus, graças a Deus, disse Ana. Agora tudo está pronto. É só esticar um pouquinho minhas pernas. Isso, assim está ótimo. Como essas flores estão mal feitas, nem parecem violetas, disse, apontando para o papel de parede. Meu Deus, quando isso terá fim? Dê-me morfina, doutor. Dê-me morfina. Ai, meu Deus. Meu Deus. E começou a debater-se sobre o leito. Os médicos disseram que era febre puerperal e que havia 99 chances em 100 de que terminasse em morte. Durante todo o dia, houve febre, delírio e inconsciência. À meia-noite, a paciente estava inconsciente e quase sem pulso. O fim era esperado a cada minuto. Vronsky já havia ido para casa, mas pela manhã voltou para perguntar, e Alexei Alexandrovich, encontrando-o no corredor, disse: Melhor ficar, ela pode perguntar por você. E o conduziu pessoalmente ao quarto de dormir da esposa. Perto da manhã, a excitação retornou. Os pensamentos e a fala se aceleraram, e novamente tudo terminou em consciência. No terceiro dia, aconteceu a mesma coisa e os médicos disseram que havia esperança. Naquele dia, Alexei Alexandrovich entrou no quarto de dormir, onde Vronsky estava sentado, e, fechando a porta, sentou-se à sua frente. Alexei Alexandrovich, disse Vronsky, sentindo que uma declaração da situação se aproximava. Não consigo falar, não consigo entender. Por favor, me poupe. Por mais difícil que seja para você, acredite, é ainda mais terrível para mim. Ele teria se levantado, mas Alexei Alexandrovich pegou-o pela mão e disse: Eu peço que me ouça. Por favor, é necessário. Devo explicar meus sentimentos, os sentimentos que me guiaram e irão me guiar para que você não se engane a meu respeito. Você sabe que eu havia decidido me divorciar e até mesmo iniciar o processo. Não lhe esconderei que, ao começar isso, Eu estava na incerteza, na miséria. Confesso que fui perseguido pelo desejo de me vingar de você e dela. Quando recebi o telegrama, vim aqui com os mesmos sentimentos. Direi mais, eu ansiava pela morte dela. Mas... E ele fez uma pausa, ponderando se revelava ou não seus sentimentos. Mas eu a vi e a perdoei. E a felicidade do perdão me revelou o meu dever. Eu perdoo completamente. Eu ofereceria a outra face, daria minha capa se meu casaco fosse tirado. Rogo somente a Deus que não me tire a felicidade do perdão. Lágrimas brotaram em seus olhos e o olhar luminoso e sereno neles impressionou Vronsky. Esta é a minha posição. Você pode me pisotear na lama, me transformar no motivo de chacota do mundo. Eu não irei abandoná-la e jamais lhe direi uma palavra de reprovação. Continuou Alexei Alexandrovitch. Meu dever está claramente definido para mim. Devo estar com ela e estarei. Se ela quiser vê-lo, eu o avisarei, mas agora suponho que seria melhor você ir embora. Ele se levantou e os soluços interromperam suas palavras. Vronsky também se levantou e, curvado, ainda não ereto, olhou para ele por baixo das sobrancelhas. Não entendia o sentimento de Alexei Alexandrovitch, mas sentia que era algo mais elevado e até mesmo mais inatingível para ele, com sua visão de vida. Capítulo 18. Após a conversa com Alexei Alexandrovitch, Vronsky saiu para a escadaria da casa dos Karenin e ficou parado, com dificuldade em lembrar-se de onde estava e por onde deveria andar ou dirigir. Sentia-se desonrado, humilhado, culpado e privado de qualquer possibilidade de se livrar da humilhação. Sentia-se jogado para fora do caminho, batido que percorrera com tanto orgulho e leveza até então. Todos os hábitos e regras de sua vida, que pareciam tão firmes, haviam se revelado subitamente falsos e inaplicáveis. O marido traído, que até então figurara como uma criatura lamentável, um obstáculo acidental e um tanto ridículo à sua felicidade, fora subitamente convocado por ela mesma, elevado a um pináculo imponente, e nesse pináculo, esse marido se mostrara não maligno, nem falso, nem ridículo, mas gentil, direto e generoso. Vronsky não pôde deixar de sentir isso, e as partes se inverteram de repente. Vronsky sentiu sua elevação e a sua própria humilhação, sua verdade e sua própria falsidade. Sentia que o marido era magnânimo mesmo em sua tristeza, enquanto ele fora vil e mesquinho em seu engano. Mas essa sensação de sua própria humilhação diante do homem que desprezara injustamente constituía apenas uma pequena parte de sua miséria. Sentia-se indizivelmente miserável agora, pois sua paixão por Ana, que lhe parecera ultimamente estar esfriando, agora que sabia que a havia perdido para sempre, era mais forte do que nunca. Ele a viu por inteiro em sua doença, conheceu sua própria alma e lhe parecia que nunca a amara até então. E agora, quando aprendeu a conhecê-la, a amá-la como ela deveria ser amada, foi humilhado diante dela e a perdeu para sempre, deixando com ela nada de si além de uma lembrança vergonhosa. O mais terrível de tudo foi sua posição ridícula e vergonhosa quando Alexei Alexandrovitch afastara as mãos de seu rosto humilhado. Ele ficou parado nos degraus da casa dos Karenin como um homem perturbado, sem saber o que fazer. — Um trenó, senhor? — perguntou o porteiro. — Sim, um trenó. Ao chegar em casa, após 3 noites sem dormir, Vronsky, sem se despir, deitou-se no sofá, entrelaçando as mãos e apoiando a cabeça sobre elas. Sua cabeça pesava. Imagens, lembranças e ideias das mais estranhas descrições se sucediam com extraordinária rapidez e nitidez. Primeiro, era o remédio que ele havia derramado na paciente e derramado na colher. Depois, as mãos brancas da parteira, depois a postura estranha de Alexei Alexandrovitch no chão ao lado da cama. Dormir, esquecer, disse a si mesmo com a serena confiança de um homem saudável de que, se estiver cansado e com sono, dormirá imediatamente. E no mesmo instante, sua cabeça começou a ficar sonolenta e ele começou a cair no esquecimento. As ondas do mar da inconsciência começaram a se encontrar sobre sua cabeça, quando, de repente, foi como se um violento choque elétrico o tivesse atingido. Ele se sobressaltou tanto e pulou nas molas do sofá e, apoiando-se nos braços, ajoelhou-se em pânico. Seus olhos estavam arregalados como se nunca tivesse dormido. O peso na cabeça e o cansaço nos membros que sentiram um minuto antes desapareceram repentinamente. Pode me pisotear na lama, ouviu as palavras de Alexei Alexandrovitch e o viu parado à sua frente. E viu o rosto de Ana, com seu rubor ardente e olhos brilhantes, olhando com amor e ternura não para ele, mas para o marido. Alexei Alexandrovitch viu a sua própria figura, como imaginava, tola e ridícula, quando Alexei Alexandrovitch tirou as mãos do rosto, esticou as pernas novamente e se jogou no sofá na mesma posição, fechando os olhos. Dormir, esquecer, repetia para si mesmo. Mas com os olhos fechados, via com mais clareza do que nunca o rosto de Ana, tal como o vira na memorável noite anterior às corridas. Isso não é e não será, e ela quer apagar isso da memória. Mas eu não posso viver sem isso. Como podemos nos reconciliar? Como podemos nos reconciliar? Disse ele em voz alta e, inconscientemente, começou a repetir essas palavras. Essa repetição freou o surgimento de novas imagens e memórias. Que ele sentia se aglomerar em seu cérebro. Mas repetir palavras não freou sua imaginação por muito tempo. Novamente, em uma sucessão extraordinariamente rápida, seus melhores momentos surgiram em sua mente, e então sua recente humilhação. Tire as mãos dele, diz a voz de Ana. Ele tira as mãos e sente a expressão envergonhada e idiota de seu rosto. Ele continuou deitado, tentando dormir, embora sentisse que não havia a menor esperança de conseguir, e repetia palavras soltas de alguma cadeia de pensamentos, tentando com isso conter o fluxo crescente de novas imagens. Ele escutava e ouvia, num sussurro estranho e louco, as palavras repetidas. Eu não apreciei, não dei o devido valor. Eu não apreciei, não dei o devido valor. Ora, que é isso? Estou ficando louco? Disse para si mesmo. Bom, talvez. O que faz os homens enlouquecerem? O que faz os homens se matarem? Respondeu para si mesmo. E abrindo os olhos, viu com admiração uma almofada bordada ao seu lado, trabalhada por Varya, a esposa de seu irmão. Tocou a borda da almofada e tentou pensar em Varya enquanto a vira pela última vez. Mas pensar em qualquer coisa estranha era um esforço agonizante. Não, eu preciso dormir. Ele levantou a almofada e pressionou a cabeça contra ela, mas teve que se esforçar para manter os olhos fechados. Levantou-se de um salto e sentou-se. Acabou para mim, disse para si mesmo. Preciso pensar no que fazer? O que me resta? Sua mente percorreu rapidamente sua vida, separada de seu amor por Ana. A ambição? Serpukhovskoy? A sociedade? A corte? Não conseguia deter-se em alguma coisa. Tudo aquilo tinha significado antes, mas agora nada fazia sentido. Levantou-se do sofá, tirou o casaco, desfez o cinto e, descobrindo o peito peludo para respirar melhor, caminhou de um lado para o outro da sala. É assim que as pessoas enlouquecem, repetiu. E como se matam? Para escapar da humilhação, acrescentou lentamente. Ele foi até a porta e a fechou. E então, com os olhos fixos e os dentes cerrados, aproximou-se da mesa, pegou um revólver, olhou ao redor, transformou-o em um cano carregado e mergulhou em pensamentos. Por 2 minutos, com a cabeça inclinada para frente, Com a expressão de um intenso esforço de pensamento, ele permaneceu imóvel, com o revólver na mão, pensando. Claro, disse a si mesmo, como se uma cadeia de raciocínio lógica, contínua e clara, o tivesse levado a uma conclusão indubitável. Na realidade, esse claro, que lhe parecia convincente, era simplesmente o resultado exatamente do mesmo círculo de memórias, imagens, pelo qual ele já havia passado 10 vezes na última hora. Memórias de felicidade perdidas para sempre. Havia a mesma concepção da falta de sentido de tudo o que viria na vida, a mesma consciência da humilhação. Até a sequência dessas imagens e emoções era a mesma. Claro, repetiu ele, quando pela terceira vez seu pensamento percorreu novamente o mesmo círculo encantado de memórias e imagens e, puxando o revólver para o lado esquerdo do peito e agarrando-o vigorosamente com a mão inteira, como se o apertasse no punho, puxou o gatilho. Não ouviu o som do tiro, mas uma pancada violenta no peito o fez cambalear. Tentou agarrar-se à beira da mesa, deixou cair o revólver, cambaleou e sentou-se no chão, olhando ao redor com espanto. Não reconheceu seu quarto, olhando do chão para as pernas tortas da mesa, para a cesta de lixo e para o tapete de pele de tigre. Os passos apressados e rangentes de seu criado atravessando a sala de estar o trouxeram de volta à razão. Fez um esforço para pensar e percebeu que estava no chão. E, vendo o sangue no tapete de pele de tigre em seu braço, soube que havia se matado. Idiota! Errou! Disse ele, tateando em busca do revólver. O revólver estava perto dele. Ele procurou mais longe, ainda tateando. Estendeu-se para o outro lado e, sem forças para manter o equilíbrio, caiu, escorrendo sangue. O elegante criado de bigodes, que costumava reclamar constantemente com os conhecidos sobre a delicadeza de seus nervos, ficou tão apavorado ao ver o seu amo caído no chão que o deixou sangrando enquanto corria em busca de ajuda. Uma hora depois, Varya, a esposa de seu irmão, chegou e, com a ajuda de 3 médicos, que ela havia chamado em todas as direções e que apareceram todos ao mesmo tempo, colocou o ferido na cama e ficou cuidando dele. Capítulo 19. O erro cometido por Alexei Alexandrovich ao se preparar para ver a esposa, ao ignorar a possibilidade de que o arrependimento dela pudesse ser sincero, de que ele pudesse perdoá-la e de que ela não morresse, esse erro, 2 meses após o seu retorno de Moscou, lhe foi trazido à tona em todo o seu significado. Mas o erro cometido por ele não surgiu simplesmente por ter ignorado essa contingência, mas também pelo fato de que, até o dia de seu encontro com a esposa moribunda, ele não conheceu o seu próprio coração. Ao lado da cama da esposa doente, ele, pela primeira vez na vida, deu vazão àquele sentimento de sofrimento solidário sempre despertado nele pelo sofrimento alheio e até então encarado com vergonha como uma fraqueza prejudicial. E a pena por ela, o remorso por ter desejado sua morte e, acima de tudo, a alegria do perdão, o fizeram imediatamente consciente, não apenas do alívio de seus próprios sofrimentos, mas de uma paz espiritual que nunca havia experimentado antes. De repente, sentiu que a própria fonte de seus sofrimentos havia se tornado a fonte de sua alegria espiritual, que o que parecia insolúvel enquanto ele julgava, culpava e odiava, tornou-se claro e simples quando ele perdoou e amou. Perdoou a esposa e teve pena dela por seus sofrimentos e remorsos. Perdoou Vronsky e teve pena dele, especialmente depois que lhe chegaram os relatos de sua atitude desesperada. Sentia mais pelo filho do que antes, e culpava-se agora por ter demonstrado tão pouco interesse nele. Mas, pelo pequeno recém-nascido, sentia um sentimento bastante peculiar, não apenas de pena, mas de ternura. A princípio, apenas por um sentimento de compaixão, se interessou pela delicada criaturinha, que não era sua filha e que foi deixada de lado durante a doença da mãe, e certamente teria morrido se não se preocupasse com ela e ele próprio não percebeu o quanto se afeiçoou a ela. Ia ao quarto das crianças várias vezes ao dia e ficava sentado ali por um longo tempo, de um modo que as enfermeiras, que a princípio tinham medo dele, se acostumaram à sua presença. Às vezes, por meia hora seguida, ele ficava sentado em silêncio, contemplando o rosto açafrão, felpudo e enrugado do bebê adormecido, observando os movimentos das sobrancelhas franzidas e as mãozinhas gordas de dedos cerrados que esfregavam os olhinhos e o narizinho. Nesses momentos, em especial, Alexei Alexandrovitch sentia uma sensação de perfeita paz e harmonia interior, e não via nada de extraordinário em sua situação, nada que precisasse ser mudado. Mas, com o passar do tempo, ele percebeu que cada vez mais claramente, por mais natural que a situação lhe parecesse agora, não lhe seria permitido permanecer nela por muito tempo. Sentia que, além da bendita força espiritual que controlava sua alma, havia outra, uma força brutal, tão poderosa ou mais poderosa, que controlava sua vida, e que essa força não lhe permitiria aquela paz humilde que tanto almejava. Sentia que todos o olhavam e com admiração inquisitiva, que não era compreendido e que se esperava algo dele. Acima de tudo, sentia a instabilidade e a falta de naturalidade de seu relacionamento com a esposa. Passado o efeito suavizante da proximidade da morte, Alexei Alexandrovitch começou a notar que Ana tinha medo dele. Não se sentia à vontade com ele e não conseguia encará-lo. Parecia querer e não ousar dizer-lhe algo. E, como se previsse que o relacionamento atual não pudesse continuar, parecia esperar algo dele. No final de fevereiro, aconteceu que a filha bebê de Ana, que também se chamava Ana, adoeceu. Alexei Alexandrovitch estava no quarto das crianças pela manhã e, deixando ordens para que o médico fosse chamado, foi para o seu escritório. Terminado o trabalho, voltou para casa às 4. Ao entrar no salão, viu um belo noivo, com uma libréia trançada e uma capa de pele de urso, segurando uma capa de pele branca. Quem está aqui? Perguntou Alexei Alexandrovitch. A princesa Elizaveta Fedorovna Tverskaya, respondeu o noivo, e pareceu Alexei Alexandrovitch que ele sorriu. Durante todo esse período difícil, Alexei Alexandrovitch notou que seus conhecidos, especialmente mulheres, demonstravam interesse peculiar por ele e sua esposa. Observava todos esses conhecidos com dificuldade para esconder sua alegria diante de alguma coisa, a mesma alegria que percebeu nos olhos do advogado e, naquele momento, nos olhos do noivo. Todos pareciam, de alguma forma, imensamente encantados, como se tivessem acabado de ir a um casamento. Ao encontrá-lo, com uma alegria mal disfarçada, perguntavam sobre a saúde de sua esposa. A presença da princesa Tverskaya era desagradável para Alexei Alexandrovitch, devido às lembranças que lhe eram associadas e também porque não gostava dela, e foi direto para o quarto das crianças. No quarto das crianças, Serioja, encostado à mesa com as pernas apoiadas em uma cadeira, desenhava e conversava alegremente. A governanta inglesa, que durante a doença de Ana substituíra a francesa, estava sentada perto do menino tricotando um chalé. Ela se levantou apressadamente, fez uma reverência e puxou Serioja. Alexei Alexandrovitch acariciou os cabelos do filho, respondeu às perguntas da governanta sobre sua esposa e perguntou o que o médico havia dito sobre o bebê. O médico disse que não era nada sério e pediu apenas um banho, senhor. Mas ela ainda sente dor? Disse Alexei Alexandrovitch, ouvindo os gritos do bebê no quarto. Acho que é a ama de leite, senhor, disse a inglesa com firmeza. O que te faz pensar assim? Ele perguntou, parando de repente. É exatamente como aconteceu na casa da Condessa Paul, senhor. Deram remédio ao bebê e descobriram que ele estava simplesmente com fome. A enfermeira não tinha leite, senhor. Alexei Alexandrovich ponderou e, após ficar parado por alguns segundos, entrou pela porta. O bebê estava deitado com a cabeça jogada para trás, enrijecido nos braços da ama e não aceitava o seio farto que lhe era oferecido, e não parava de gritar, apesar dos dois pedidos de silêncio da ama e da outra ama, que se curvava sobre ele. Ainda não melhorou? Disse Alexei Alexandrovich. Ela está muito inquieta, respondeu a enfermeira num sussurro. A senhorita Edward disse que talvez a ama de leite não tenha leite, disse ele. Eu também acho, Alexei Alexandrovich. Ué, então por que você não disse isso? A quem devo dizer isso? Ana Arkadievna ainda está doente, disse a enfermeira descontente. A ama era uma antiga criada da família, e em suas palavras simples, parecia a Alexei Alexandrovich uma alusão à sua posição. O bebê gritava mais alto do que nunca, debatendo-se e soluçando. A enfermeira, com um gesto de desespero, foi até ele, tirou-o dos braços da ama de leite e começou a andar para cima e para baixo, embalando-o. Você precisa pedir ao médico para examinar a ama de leite, disse Alexei Alexandrovich. A enfermeira, elegantemente vestida e de aparência saudável, assustada com a ideia de perder o lugar, murmurou algo para si mesma e, cobrindo o peito, sorriu com desprezo ao pensar que sua abundância de leite seria questionada. Nesse sorriso, Alexei Alexandrovich também viu um sorriso de escárnio diante de sua posição. Criança sem sorte, disse a enfermeira, acalmando o bebê e continuando a andar com ele. Alexei Alexandrovich sentou-se e, com uma expressão desanimada e sofrida, observou a enfermeira andando de um lado para o outro. Quando a criança finalmente se aquietou e foi colocada numa cama funda, e a ama, depois de alisar o travesseirinho, a deixou, Alexei Alexandrovich levantou-se e, caminhando desajeitadamente na ponta dos pés, aproximou-se do bebê. Por um minuto, ele ficou imóvel e, com o mesmo rosto desanimado, olhou para o bebê, mas de repente um sorriso, que lhe agitou os cabelos e a pele da testa, surgiu em seu rosto e ele saiu do quarto com a mesma delicadeza. Na sala de jantar, tocou a campainha e pediu ao criado que entrasse para chamar o médico novamente. Sentiu-se irritado com a esposa por não estar ansiosa com aquele bebê maravilhoso e, nesse estado de ânimo, não tinha vontade de ir até ela. Também não tinha vontade de ver a princesa Betsy. Mas sua esposa poderia se perguntar por que ele não ia até ela como de costume. E assim, superando a sua relutância, ele foi em direção ao quarto. Enquanto caminhava sobre o tapete macio, em direção à porta, não pôde deixar de ouvir uma conversa que não queria ouvir. Se ele não tivesse indo embora, eu teria entendido a sua resposta e a dele também. Mas se o marido deveria estar acima disso, dizia Betsy. Não é para o meu marido. Para mim, eu não desejo. Não diga isso, respondeu a voz animada de Ana. Sim, mas você deve se importar em dizer adeus a um homem que se matou por sua causa? É justamente por isso que eu não quero. Com uma expressão consternada e culpada, Alexei Alexandrovich parou e teria retornado sem ser observado. Mas, refletindo que isso seria indigno, virou-se novamente e, pigarreando, subiu para o quarto. As vozes silenciaram e ele entrou. Ana, de roupão cinza, com uma cabeleira curta e cachos negros na cabeça redonda, estava sentada num sofá. A ansiedade desapareceu de seu rosto, como sempre, ao ver o marido. Ela abaixou a cabeça e olhou inquieta para Betsy, Betsy, vestida no auge da última moda, com um chapéu que se elevava sobre sua cabeça como a cúpula de um abajur, num vestido azul com listras violetas cruzadas inclinadas para um lado no corpete e para o outro na saia, estava sentada ao lado de Anna, sua figura alta e plana, ereta. Curvando a cabeça, ela cumprimentou Alexei Alexandrovitch com um sorriso irônico. Ah! Disse ela, como se estivesse surpresa. Estou muito feliz que você esteja em casa. Você nunca apareceu em lugar nenhum e eu não o vejo desde que Anna adoeceu. Ouvi tudo sobre isso, sua ansiedade. Sim, você é um marido maravilhoso, disse ela, com um ar significativo e afável, como se estivesse lhe concedendo uma ordem de magnanimidade por sua conduta com a esposa. Alexei Alexandrovitch curvou-se friamente e, beijando a mão da esposa, perguntou como ela estava. Melhor, eu acho, ela disse, evitando encará-lo. Mas você tem uma cor que lembra um pouco a de alguém com febre, disse ele, enfatizando a palavra febre. Temos conversado demais, disse Betsy. Sinto que é egoísmo da minha parte e vou embora. Ela se levantou, mas Anna, corando de repente, rapidamente segurou sua mão. Não, espere um minuto, por favor. Eu preciso lhe dizer algo. Não, você. Ela se virou para Alexei Alexandrovitch e seu pescoço e testa estavam vermelhos. Não quero e não posso esconder nada do senhor, disse. Alexei Alexandrovitch estalou a junta dos dedos e baixou a cabeça. Betsy dizia que o conde Vronsky gostaria de vir à nossa casa para despedir-se antes de partir para Tashkent. Anna não olhava para o marido e, obviamente, tinha pressa em contar tudo, por mais difícil que fosse para ela. Eu respondi que não podia recebê-lo. A senhora, minha amiga, disse que ia depender de Alexei Alexandrovitch, emendou Betsy. Mas não, eu não posso recebê-lo. E isso de nada... Deteve-se de repente e lançou um olhar interrogativo para o marido. Ele não estava olhando para ela. Em suma, eu não quero... Alexei Alexandrovitch avançou e fez menção de pegar sua mão. Num primeiro impulso, Anna retirou bruscamente sua mão da mão úmida do marido, de veias inchadas, que procurava a sua, mas, depois de um evidente esforço sobre si mesma, a apertou. Sou muito grato pela confiança da senhora, mas, disse ele, sentindo com embaraço e irritação que aquilo que, sozinho, poderia resolver de maneira fácil e clara, não conseguiria discutir em presença da princesa Tverskaya, que lhe parecia a personificação daquela força vulgar que devia guiar sua vida aos olhos da sociedade e que o impedia de entregar-se ao seu sentimento de amor e de perdão. Ele se deteve, fitando a princesa Tverskaya. Bem, adeus, minha querida, disse Betsy, levantando-se. Beijou Anna e saiu. Alexei Alexandrovitch a acompanhou. Alexei Alexandrovitch, sei que o senhor é um homem sinceramente generoso, disse Betsy, que se havia detido na pequena sala de visitas e apertava a mão dele mais uma vez com uma força especial. Não sou uma pessoa da família, mas a amo tanto e respeito tanto o senhor que me permito dar um conselho. Receba-o em sua casa. Alexei é a personificação da honra e está de partida para Tashkent. Obrigado, princesa, por seu interesse e por seu conselho, mas é a minha esposa mesma que decide se pode ou não recebê-lo. Falou assim por hábito, levantando as sobrancelhas com dignidade e, no mesmo instante, refletiu que, quaisquer que fossem as palavras, não poderia haver dignidade na situação. E constatou isso no sorriso contido, malévolo e sarcástico com que Betsy o olhou após a sua frase. Capítulo 20. Alexei Alexandrovitch despediu-se de Betsy na sala de estar e foi até a esposa. Ela estava deitada, mas, ao ouvir seus passos, sentou-se apressadamente, mantendo sua postura anterior, e olhou para ele assustada. Ele viu que ela estava chorando. Sou muito grato pela sua confiança em mim. Ele repetiu gentilmente em russo a frase que havia dito em francês na presença de Betsy e sentou-se ao lado dela. Quando ele falou com ela em russo, usando o você russo para intimidade e afeição, Anna ficou insuportavelmente irritada. E sou muito grato pela sua decisão. Eu também imagino que, como ele está indo embora, não há necessidade alguma de o Conde Vronsky vir aqui. No entanto, se... Mas eu já disse isso, então por que repetir? Anna o interrompeu de repente com uma irritação que ela não conseguia reprimir. Não há necessidade alguma, pensou, de um homem vir se despedir da mulher que ama por quem estava pronto a se arruinar e que se arruinou e que não consegue viver sem ele. Não há necessidade alguma. Ela apertou os lábios e baixou os olhos ardentes para as mãos dele, com as veias inchadas. Elas se esfregavam. Nunca mais falemos sobre isso, acrescentou ela com mais calma. Deixei essa questão para você decidir, e estou muito feliz em ver. Alexei Alexandrovitch estava começando. Que o meu desejo coincida com o seu. Ela concluiu rapidamente, exasperada por ele falar tão devagar, mesmo sabendo de antemão tudo o que ele iria dizer. Sim, ele concordou. E a interferência da princesa Tverskaya nos assuntos privados mais difíceis é totalmente desnecessária. Ela, especialmente... Não acredita em nada do que dizem sobre ela, disse Anna rapidamente. Sei que ela realmente se importa comigo. Alexei Alexandrovitch suspirou e não disse nada. Ela brincava nervosamente com a borda do roupão, lançando-lhe um olhar com aquela torturante sensação de repulsa física pela qual se culpava. Embora não conseguisse controlá-la, seu único desejo agora era livrar-se da presença opressiva dele. Bom, acabei de mandar chamar o médico, disse Alexei Alexandrovitch. Eu estou muito bem. Para que preciso de médico? Não, a menina chora e dizem que a enfermeira não tem leite suficiente. Por que você não me deixou amamentá-la quando eu implorei? Enfim. Alexei Alexandrovitch sabia o que significava aquele enfim. Ela é um bebê e eles estão matando ela. Ela tocou a campainha e ordenou que trouxessem o bebê. Eu implorei para amamentá-la, mas não me deixaram e agora sou culpada por isso. Não, eu não a culpo. Sim, você me culpa. Meu Deus! Por que eu não morri? E ela começou a soluçar. Perdoe-me. Eu estou nervosa. Eu sei que estou sendo injusta. Disse ela, controlando-se. Mas, por favor, vá embora. Não, isso não pode continuar dessa maneira. Disse Alexei Alexandrovitch para si mesmo, decididamente, enquanto saía do quarto da esposa. Nunca a impossibilidade de sua posição aos olhos do mundo, o ódio de sua esposa por ele e, em conjunto, o poder daquela força misteriosa e brutal que guiava sua vida contra suas inclinações espirituais e exigia conformidade com seus decretos e mudança em sua atitude para com a esposa, lhe foram apresentados com tanta clareza como naquele dia. Ele via claramente que todo mundo e sua esposa esperavam algo dele, mas o que exatamente ele não conseguia entender. Sentia que isso despertava em sua alma um sentimento de raiva destrutivo de sua paz de espírito e de todo o bem de sua realização. Acreditava que, para a própria Anna, seria melhor romper todas as relações com Vronsky. Mas, se todos achassem isso fora de questão, ele estava até disposto a permitir que essas relações fossem retomadas, contanto que os filhos não fossem desonrados e ele não fosse privado deles, nem forçado a mudar de posição. Por pior que isso pudesse ser, era de qualquer forma melhor do que uma ruptura, que a colocaria em uma posição desesperadora e vergonhosa, e privaria de tudo o que lhe era caro. Mas ele se sentia impotente. Sabia de antemão que todos estavam contra ele, e que não lhe seria permitido fazer o que lhe parecia tão natural e certo, mas seria forçado a fazer o que era errado, embora parecesse a coisa certa para eles. Capítulo 21. Antes que Betsy tivesse tempo de sair da sala de estar, ela foi recebida na porta por Stepan Arkadievich, que tinha acabado de chegar da casa de Eliseu, onde uma remessa de ostras frescas havia sido recebida. Ah, princesa, que encontro maravilhoso! Começou ele. Fui te ver. Esse nosso encontro durará apenas um minuto, porque eu já estou de saída, disse Betsy sorrindo e colocando sua luva. Não calce a luva ainda, princesa. Deixe-me beijar sua mão. Não há nada pelo qual eu seja tão grato pela retomada das modas antigas quanto beijar as mãos das princesas. Ele beijou a mão de Betsy. Quando nos veremos? Você não merece isso, respondeu Betsy, sorrindo. Ah, sim, eu mereço muito, pois me tornei uma pessoa muito séria. Não administro apenas os meus próprios negócios, mas também os dos outros, disse ele, com uma expressão significativa. Ah, que bom, respondeu Betsy, entendendo imediatamente que ele estava falando de Anna. E voltando para a sala de estar, eles ficaram parados em um canto. Ele está matando ela, disse Betsy num sussurro cheio de significado. É impossível, impossível. Estou tão feliz que você pense assim, disse Stepan Arkadievich, balançando a cabeça com uma expressão séria e simpaticamente angustiada. Foi para isso que vinha a Petersburgo. A cidade inteira está falando disso, disse ela. É uma situação impossível. Ela definha e definha. E ele não entende que ela é uma daquelas mulheres que não conseguem brincar com os próprios sentimentos. Uma de duas coisas irá acontecer. Ou ele a leva embora, age com energia, ou lhe dá o divórcio, porque isso a está sufocando. Sim, sim, exatamente, disse Oblonsky, suspirando. Foi para isso que vim. Quer dizer, não exatamente por isso ou especialmente por isso. Eu fui nomeado camareiro da corte e, bem, é preciso agradecer. Porém, o mais importante é resolver isto aqui. Muito bem, que Deus ajude o senhor, disse Betsy. Depois de acompanhar Betsy até o vestíbulo, beijando-lhe a mão mais uma vez acima da luva, no ponto onde o pulso bate e murmurando-lhe bobagens tão indecorosas que ela não sabia se ria ou se irritava, Stepan Arkadievich foi até a irmã e a encontrou em lágrimas. Embora transbordasse de bom humor, Stepan Arkadievich imediatamente e com naturalidade adotou o tom simpático e poeticamente emotivo que harmonizava com o humor dela. Perguntou-lhe como ela estava e como havia passado a manhã. Muito, muito miserável. Hoje, esta manhã, todos os dias anteriores e futuros, disse ela. Acho que você está cedendo ao pessimismo. Você precisa se levantar, precisa encarar a vida pela frente. Eu sei que é difícil, mas... Ouvi dizer que as mulheres amam os homens até pelos seus vícios, começou Anna de repente. Mas eu o odeio pelas suas virtudes. Não consigo viver com ele, entende? Consegue entender isso? Vê-lo tem um efeito físico em mim. Me deixa sem forças, me deixa fora de mim. Não consigo viver com ele. O que devo fazer? Tenho sido infeliz e costumava pensar que não se pode ser mais infeliz. Mas o terrível estado de coisas pelo qual estou passando agora, eu jamais poderia ter concebido. Acredita que, sabendo que ele é um bom homem, um homem esplêndido, que não vale o seu dedo mindinho, ainda assim eu odeio. Odeio-o pela sua generosidade, e não me resta nada além de... Ela teria dito morte, mas Stepan Arkadievich não a deixou terminar. Irmã, você está doente e exausta, disse ele. Acredite, você está exagerando terrivelmente. Não há nada de tão terrível nisso. E Stepan Arkadievich sorriu. Ninguém mais no lugar de Stepan Arkadievich, diante de tamanho desespero, ousaria sorrir. O sorriso teria parecido brutal. Mas em seu sorriso havia tanta doçura e ternura, quase feminina, que seu sorriso não feria, mas suavizava e acalmava. Suas palavras e sorrisos gentis e reconfortantes eram tão reconfortantes e suavizantes quanto o óleo de amêndoas. E Anna logo sentiu isso. Não, Estiva, disse ela. Eu estou perdida, perdida. Pior que perdida. Ainda não posso dizer que tudo acabou. Pelo contrário, sinto que não acabou. Sou uma corda esticada demais que deve arrebentar. Mas ainda não acabou. E terá um fim terrível. Não importa. Precisamos deixar a corda se soltar, aos poucos. Não há posição da qual não haja como escapar. Eu pensei... Só uma... Mais uma vez, ele soube, pelos olhos aterrorizados dela, que a única maneira de escapar em seus pensamentos era a morte, e ele não a deixaria dizer isso. De jeito nenhum, disse ele. Olha, me escuta. Você não consegue enxergar a sua própria posição como eu. Deixe-me dizer-lhe francamente a minha opinião. Novamente ele sorriu discretamente, seu sorriso de óleo de amêndoa. Vou começar do começo. Você se casou com um homem 20 anos mais velho que você. Você se casou com ele sem amor e sem saber o que era amor. Foi um erro, vamos admitir. Um erro terrível, disse Anna. Mas repito, é um fato consumado. Então você teve, digamos, o infortúnio de amar um homem que não era seu marido. Foi um infortúnio, repito. Mas isso também é um fato consumado. E seu marido sabia disso e a perdoou. Ele parava a cada frase, esperando que ela objetasse, mas ela não respondeu. É isso mesmo. Agora a questão é a seguinte. Você pode continuar vivendo com seu marido? Você deseja isso? Ele deseja isso? Eu não sei nada. Nada! Mas você mesma disse que não consegue suportá-lo? Não, eu não disse isso. Eu nego. Não posso dizer. Não, eu não sei de nada. Sim, mas deixe... Você não consegue entender. Sinto que estou deitada de cabeça para baixo em uma espécie de poço, mas não deveria me salvar. E não consigo. Deixa para lá. Vamos colocar alguma coisa por baixo e te tirar. Eu te entendo. Eu entendo que você não consegue expressar seus desejos, seus sentimentos. Não há nada, nada que eu deseje, exceto que tudo isso acabe. Mas ele vê isso, sabe? E você acha que isso pesa menos sobre ele do que sobre você? Você é miserável. Ele é miserável. E que bem pode ver disso? Enquanto o divórcio resolveria o problema completamente, com algum esforço, Stepan Arkadyevich expôs sua ideia central e olhou significativamente para ela. Ela não disse nada e balançou a cabeça raspada em desacordo. Mas, pela expressão em seu rosto, que de repente se iluminou com a beleza de antes, ele viu que, se ela não desejava aquilo, era simplesmente porque lhe parecia uma felicidade inatingível. Sinto muito por você, e como eu ficaria feliz se pudesse resolver tudo. Disse Stepan Arkadyevich, sorrindo com mais ousadia. Não, não fale. Não diga uma palavra. Que Deus me permita falar o que sinto. Eu vou até ele. Anna olhou para ele com olhos sonhadores e brilhantes e não disse nada. Capítulo 22. Stepan Arkadyevich, com a mesma expressão tanto solene com que costumava sentar-se em sua cadeira presidencial no conselho, entrou na sala de Alexei Alexandrovich. Alexei Alexandrovich caminhava pela sala com as mãos atrás das costas, pensando exatamente no que Stepan Arkadyevich estivera discutindo com a esposa. Não estou interrompendo você? Disse Stepan Arkadyevich ao ver seu cunhado se dar conta de uma sensação de constrangimento incomum nele. Para disfarçar este constrangimento, tirou uma cigarreira que acabou de comprar, que abria de um jeito novo e, cheirando o couro, tirou um cigarro de dentro. Não. Você quer alguma coisa? Perguntou Alexei Alexandrovich sem entusiasmo. Sim. Eu desejava... Eu queria... Sim. Eu queria falar com você. Disse Stepan Arkadyevich com surpresa e consciência de sua timidez incomum. Esse sentimento era tão inesperado e tão estranho que ele não acreditou que fosse a voz da consciência lhe dizendo que o que ele pretendia fazer era errado. Stepan Arkadievich fez um esforço e lutou contra a timidez que havia tomado conta dele. Espero que você acredite no meu amor pela minha irmã e no meu sincero afeto e respeito por você, disse ele, ficando vermelho. Alexei Alexandrovich ficou parado e não disse nada, mas seu rosto impressionou Stepan Arkadievich pela expressão de um sacrifício incansável. Eu pretendia... Eu queria ter uma conversinha com você sobre minha irmã e a posição de vocês dois, ele disse, ainda lutando contra uma restrição incomum. Alexei Alexandrovich sorriu tristemente, olhou para o cunhado e, sem responder, foi até a mesa, tirou uma carta inacabada e a entregou ao cunhado. Penso incessantemente na mesma coisa. E aqui está o que comecei a escrever, pensando que poderia expressar melhor por carta e que minha presença a irrita, disse ele, enquanto lhe entregava a carta. Stepan Arkadievich pegou a carta, olhou com surpresa incrédula para os olhos sem brilhos fixos nele de forma tão imóvel e começou a ler. Vejo que minha presença te incomoda. Por mais doloroso que me seja acreditar, vejo que é assim. E não pode ser de outra forma. Eu não te culpo. E Deus é minha testemunha de que, ao te ver na época da tua doença, resolvi de todo o coração esquecer tudo o que se passou entre nós e começar uma nova vida. Não me arrependo, e jamais me arrependerei do que fiz. Mas desejei uma coisa, o teu bem, o bem da tua alma, e agora vejo que não a alcancei. Me diga, você mesma, o que te dará verdadeira felicidade e paz à tua alma. Eu me coloco à inteira disposição e me coloco nas tuas mãos e confio no seu sentimento do que é certo. Stepan Arkadievich devolveu a carta e, com a mesma surpresa, continuou olhando para o cunhado sem saber o que dizer. Esse silêncio foi tão constrangedor para ambos que os lábios de Stepan Arkadievich começaram a se contrair nervosamente, enquanto ele ainda olhava sem dizer nada para o rosto de Karenin. Era isso que eu iria dizer a ela, disse Alexei Alexandrovich, virando-se. Sim, sim, disse Stepan Arkadievich, incapaz de responder por causa das lágrimas que o sufocavam. Sim, sim, eu entendo você, ele disse finalmente. Quero saber o que ela gostaria, disse Alexei Alexandrovich. Receio que ela não compreenda a própria posição. Ela não é juíza, disse Stepan Arkadievich, recuperando-se. Ela está arrasada, simplesmente arrasada pela sua generosidade. Se ela lesse essa carta, seria incapaz de dizer qualquer coisa, apenas abaixaria a cabeça mais do que nunca. Sim, mas o que fazer num caso como esse? Posso explicar como descobrir os desejos dela? Se me permite dar a minha opinião, penso que cabe a você indicar diretamente os passos que considera necessário para pôr fim à posição. Então você acha que isso deve acabar? Interrompeu Alexei Alexandrovich. Mas como? Acrescentou com um gesto de mãos diante dos olhos, algo que não lhe era habitual. Eu não vejo saída possível. Bom, há um jeito de sair de qualquer situação, disse Stepan Arkadievich, levantando-se e ficando mais animado. Houve um tempo em que você pensou em romper. Se agora está convencido de que não pode fazer um ao outro feliz, a felicidade pode ser entendida de várias maneiras, mas suponha que eu concorde com tudo, que não queira nada. Qual a maneira de sair dessa situação? Se você quer saber a minha opinião, disse Stepan Arkadievich, com o mesmo sorriso de ternura suave e suave com que conversava com Ana. Seu sorriso gentil era tão cativante que Alexei Alexandrovich, sentindo sua própria fraqueza e inconscientemente seduzido por ela, estava pronto para acreditar no que Stepan Arkadievich dizia. Ela nunca falará sobre isso, mas uma coisa é possível, uma coisa que ela pode desejar, continuou ele, que é o fim de suas relações e de todas as memórias associadas a elas. Ao meu ver, na sua posição, o essencial é a formação de uma nova atitude mútua, e isso só pode se basear na liberdade de ambas as partes. Em outras palavras, divórcio. Interrompeu Alexei Alexandrovich em tom de aversão. Sim, imagino que o divórcio... Sim, o divórcio, repetiu Stepan Arkadievich corando. Sob todos os pontos de vista, esse é o caminho mais racional para pessoas casadas que se encontram na situação em que você se encontra. O que se pode fazer se os casados descobrirem que a vida em comum é impossível para eles? Isso sempre pode acontecer? Alexei Alexandrovich suspirou profundamente e fechou os olhos. Só um ponto a ser considerado. Alguma das partes deseja formar novos laços? Se não, é muito simples, disse Stepan Arkadievich, sentindo-se cada vez mais livre de qualquer restrição. Alexei Alexandrovich, franzindo a testa de emoção, murmurou algo para si mesmo e não respondeu. Tudo aquilo parecia tão simples para Stepan Arkadievich, e Alexei Alexandrovich já havia pensado nisso milhares de vezes. E, longe de ser simples, tudo lhe parecia completamente impossível. O divórcio, cujos detalhes ele já conhecia, parecia-lhe agora fora de cogitação, pois o senso de sua própria dignidade e o respeito pela religião o impediam de assumir uma acusação fictícia de adultério, e ainda mais de permitir que sua esposa, perdoada e amada por ele, fosse apanhada em flagrante e publicamente envergonhada. O divórcio lhe parecia impossível também por outros motivos ainda mais graves. O que seria do filho em caso de divórcio? Deixá-lo com a mãe estava fora de questão. A mãe divorciada teria sua própria família ilegítima, na qual a posição de enteado e a educação dele não seriam boas. Mantê-lo consigo? Sabia que seria um ato de vingança da sua parte, e isso não queria. Mas, além disso, o que mais tornava o divórcio impossível para Alexei Alexandrovich era que, ao consentir o divórcio, estaria arruinando completamente Ana. A declaração de Daria Alexandrovna em Moscou, de que, ao decidir pelo divórcio, ele estava pensando em si mesmo e não considerando que, com isso, a estaria arruinando irrevogavelmente, havia se gravado em seu coração. E conectando essa declaração com o perdão que lhe dava, com sua devoção aos filhos, ele agora entendia a sua maneira. Consentir no divórcio, dar-lhe a liberdade, significava, em seus pensamentos, tirar de si o último laço que o prendia à vida, os filhos que ele amava, e tirar-lhe o último sustentáculo que a mantinha no caminho do bem, lançá-la à ruína. Se ela se divorciasse, ele sabia que ela uniria sua vida a de Vronsky e seu vínculo seria ilegítimo e criminoso, já que uma esposa, pela interpretação da lei eclesiástica, não poderia se casar enquanto o marido estivesse vivo. Ela se unirá a ele e em 1 ou 2 anos ele a abandonará. Ou ela formará um novo vínculo, pensou Alexei Alexandrovich. E eu, ao concordar com o divórcio ilícito, seria o culpado por sua ruína? Ele havia pensado nisso centenas de vezes e estava convencido de que o divórcio não era nada simples, como Stepan Arkadievich havia dito, mas sim completamente impossível. Não acreditava em uma única palavra que Stepan Arkadievich lhe dissesse. A cada palavra tinha 1000 objeções a fazer, mas o ouvia, sentindo que suas palavras eram a expressão daquela força poderosa e brutal que controlava sua vida e a qual ele teria que se submeter. A única questão é em que termos você concorda em dar o divórcio a ela. Não, ela não quer nada, não ousa pedir nada, deixa tudo por conta da sua generosidade. Ai, meu Deus, para quê? Pensou Alexei Alexandrovich, lembrando-se dos detalhes do processo de divórcio em que o marido assumiu a culpa e, com o mesmo gesto de Vronsky, escondeu o rosto de vergonha nas mãos. Você está angustiado, eu entendo, mas se você pensar bem, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e se alguém tirar-te o manto, deixa-lhe também a capa, pensou Alexei Alexandrovich, Sim, sim! Gritou ele com voz estridente. Eu assumirei a vergonha. Entregarei até meu filho, mas... Mas não seria melhor deixar para lá? Mesmo assim, você pode fazer o que quiser. E virando-se para que seu cunhado não o visse, sentou-se numa cadeira perto da janela. Havia amargura, havia vergonha em seu coração, mas com a amargura e vergonha ele sentia alegria e emoção no auge de sua própria mansidão. Stepan Arkadyevitch ficou comovido, ficou em silêncio por um instante. Alexei Alexandrovitch, acredite, ela aprecia sua generosidade, disse ele. Mas parece que foi a vontade de Deus, acrescentou, e ao dizer isso, sentiu como era tolo o comentário e, com dificuldade, conteve um sorriso diante da própria tolice. Alexei Alexandrovitch teria respondido alguma coisa, mas as lágrimas o impediram. Esta é uma fatalidade infeliz, e é preciso aceitá-la como tal. Eu aceito a calamidade como um fato consumado, e estou fazendo o meu melhor para ajudar tanto a ela quanto você, disse Stepan Arkadyevitch. Ao sair do quarto do cunhado, sentiu-se comovido, mas isso não o impediu de se alegrar por ter conseguido resolver o assunto, pois tinha certeza de que Alexei Alexandrovitch não voltaria atrás em suas palavras. A essa satisfação somava-se o fato de que acabou de lhe ocorrer uma ideia para um enigma relacionado à sua bem-sucedida conquista. Quando o caso terminasse, ele perguntaria à esposa e aos amigos mais íntimos. Ele apresentou esse enigma de duas ou três maneiras diferentes. Mas vou resolvê-lo melhor do que isso, disse para si mesmo com um sorriso. Capítulo 23. O ferimento de Vronsky foi grave, embora a bala não tivesse tocado o coração. Durante alguns dias, esteve entre a vida e a morte. Quando pela primeira vez ficou em condições de falar, só Varya, a esposa do irmão, estava no quarto. Varya, disse, olhando-a com um ar severo. Eu atirei em mim por acidente, e por favor, nunca fale sobre isso. Conte para todos que foi assim. Seria uma tolice grande demais. Sem responder às suas palavras, Varya se debruçou sobre ele e, com um sorriso jovial, o fitou no rosto. Os olhos estavam radiantes, sem febre, mas tinham uma expressão severa. — Ora, graças a Deus! — disse Varya. — Sente dor? — Um pouco, aqui — apontou para o peito. — Então me deixe trocar o curativo. Contraindo em silêncio suas largas maçãs do rosto, ele a fitava enquanto Varya refazia o curativo. Quando terminou, ele disse. Não estou delirando. Por favor, cuide para que não corra o boato de que atirei de propósito contra mim mesmo. Ninguém anda dizendo tal coisa. Só espero que você não se fira de novo por acidente. Respondeu ela com um sorriso interrogativo. Não, eu não farei isso. É certo. Mas teria sido melhor se... E sorriu, tristonho. Apesar dessas palavras e do sorriso, que tanto assustaram Varya, quando a inflamação passou e ele começou a recuperar-se, Vronsky sentiu que se libertou completamente de uma parte do seu infortúnio. Com sua ação, ele havia, por assim dizer, lavado a vergonha e a humilhação que sentiu antes. Podia agora pensar calmamente em Alexei Alexandrovitch. Reconhecia toda a sua magnanimidade, mas não se sentia humilhado por ela. Além disso, havia retornado aos trilhos batidos de sua vida. Viu a possibilidade de encarar os homens novamente sem vergonha e viver de acordo com seus próprios hábitos. Uma coisa que ele não conseguia arrancar de seu coração, embora nunca cessasse de lutar contra ela, era o arrependimento que beirava o desespero por tê-la perdido para sempre. Que agora, tendo espiado seu pecado contra o marido, ele era obrigado a renunciar a ela e nunca mais se interpor entre ela e o marido, com seu arrependimento, ele havia firmemente decidido em seu coração. Mas ele não conseguia arrancar do coração o arrependimento pela perda do amor dela e ele não conseguia apagar da memória aqueles momentos de felicidade que ele tão pouco valorizava naquela época, e que o assombravam com todo o seu encanto. Serpukhovskoy havia planejado sua nomeação em Tashkent, e Vronsky concordou com a proposta sem a menor hesitação. Mas quanto mais se aproximava a hora de partida, mais amargo era o sacrifício que ele fazia ao que considerava seu dever. Seu ferimento havia cicatrizado, e ele estava dirigindo para fazer os preparativos para sua partida para Tashkent. Vê-la uma vez e depois me enterrar, morrer, pensou ele, e enquanto fazia as visitas de despedida, transmitiu esse pensamento para Betsy. Encarregada dessa tarefa, Betsy foi até Anna. Ele trouxe uma resposta negativa. Tanto melhor, pensou Vronsky ao receber a notícia. Foi uma fraqueza que teria destruído as forças que me restavam. No dia seguinte, a própria Betsy foi até ele pela manhã e anunciou que tinha ouvido de Oblonsky, como um fato positivo, que Alexei Alexandrovich havia concordado com o divórcio e que, portanto, Vronsky poderia ver Anna. Sem sequer se dar ao trabalho de acompanhar Betsy até a porta, esquecendo todas as suas resoluções, sem perguntar quando poderia vê-la, onde estava o marido, Vronsky foi direto para a casa dos Karenin. Subiu as escadas correndo, sem ver ninguém nem nada, e com passos rápidos, quase correndo, entrou no quarto dela. E sem pensar, sem notar se havia alguém no quarto ou não, lançou-se aos seus braços e começou a cobrir-lhe o rosto, as mãos e o pescoço de beijos. Anna se preparou para o encontro. Pensou no que lhe diria, mas não conseguiu dizer nada. A paixão dele a dominava. Tentou acalmá-lo, acalmar-se, mas era tarde demais. O sentimento dele a contagiou. Seus lábios tremeram tanto que, por um longo tempo, ela não conseguiu dizer nada. Sim, você me conquistou e eu sou sua, ela disse finalmente, pressionando as mãos dele contra o seu peito. Então tinha que ser, disse ele. Enquanto vivermos, tem que ser assim, agora eu sei. É verdade, disse ela, ficando cada vez mais pálida e abraçando a cabeça dele. Ainda há algo terrível nisso, depois de tudo o que aconteceu. Tudo vai passar, nós seremos muito felizes. Nosso amor, se pudesse ser mais forte, seria fortalecido por haver algo terrível nele, disse ele, erguendo a cabeça e abrindo os dentes fortes num sorriso. E ela não pôde deixar de responder com um sorriso. Não às palavras dele, mas ao amor em seus olhos. Ela pegou a mão dele e acariciou suas bochechas geladas e sua cabeça raspada. Não reconheci você com esses cabelos curtos. Ficou tão bonita. Parece um menino, mas como está pálida. Sim, eu estou muito fraca, respondeu sorrindo. E os lábios recomeçaram a tremer. Iremos à Itália. Depois que você estiver restabelecida, disse ele. Será possível que viveremos como marido e mulher, sozinhos, com a nossa própria família? Disse Anna, fitando-o de perto nos olhos. Só me espanta que alguma vez tenha sido de outro modo. Estiva diz que ele concordou com tudo, mas não posso aceitar a generosidade dele, disse Anna, pensativa, olhando o rosto de Vronsky como se não o visse. Não quero o divórcio, agora para mim não faz diferença. Só não sei o que ele decidiu sobre Serioja. Vronsky não conseguia de maneira alguma entender como ela podia, nesse momento do encontro, pensar no filho, no divórcio e lembrar-se disso. Acaso tinha alguma importância? Não fale disso, não pense, pediu Vronsky, revirando a mão dela na sua e tentando atrair para si a atenção de Anna. Mas ela continuava sem olhar para ele. Ah, por que não morri? Teria sido tão melhor! Exclamou Anna e, sem soluçar, lágrimas correram pelas duas faces, mas ela tentou sorrir para não amargurá-lo. Antes, Vronsky considerava impossível e infame recusar o posto lisonjeiro e perigoso para o qual foi indicado em Tashkent. Mas agora, sem refletir sequer por um minuto, ele o recusou, e ao perceber que os superiores desaprovavam o seu gesto,